Eu diria boa noite, mas boa noite pra quem você responderia? Então, meus caros, bem-vindo ao Decadentes número 59. É, a gente não queria estar aqui nessa situação, não, mas a gente também precisa cumprir tabela. Então, depois desse jogo horroroso entre Atlético e América, mais horroroso no placar do que no jogo em si, penso eu, cá estamos com o time completo para mais um Decadentes. Sejam bem-vindos, façam seus comentários e vamos que vamos. Seu Alisson Fernandes, dê seu boa noite. Boa noite, já de ressaca de derrota para cachorrada, 3 gols do Fred. Então, tem nada a se comemorar não, toca o barco. É isso aí. Ah, ainda vai pedir música no Fantástico, ô bosta, viu? Seu Corneta. Boa noite, amiguinhos. Tudo bem com vocês? Muito bem. Comigo não, acho que com ninguém, né? Assim como o nosso programa era certeza que haveria hoje, a derrota eu acho que era praticamente certeza também. Esse futebolzinho que a gente tá jogando, esse futebolzinho horroroso nosso, que a gente vem jogando, pegando um time que pode botar Robinho e Maxwell no banco, você já imagina, né? Eu sei que o senhor está sentindo que a sua posição como corneta oficial do América está ameaçada pelo senhor Ramon Gregório, que vai falar daqui a pouco, mas eu acho que não dá para o senhor exacerbar dessa forma, dizendo que era certeza a derrota. Ramon, aí, ó, o corneta está tentando, está se segurando ao cinturão aí, ó. O que, que você vai fazer para tentar contrabalancear esse ataque? Tá mais fácil roubar o cinturão do Anderson Silva do que do corneta, viu, bicho? Tá feio. Mas aqui, se o domingo tá ruim pra vocês, amiguinhos, imagina pra aquele cara que viu o time tomar de 4, ainda teve que ficar, sim, em casa cuidando das meninas pra mulher pular no bloco, viu? Olha aí. Se olhar pelo lado positivo, cara. Entendeu? Se tá ruim pra você, pode estar pior para o coleguinha ao lado. É, quem tomou no bloquinho, gente? E pior que o coleguinha. Olha, tem notícias aí que o coleguinha, nesse momento, está com fome, viu, Ramon? Porque não pode isso. Nem na padaria. Não pode na padaria? Eu tirei foto e mostrei que eu sou macho, fui na padaria e comprei pão e biscoito ainda. Olha, pelo bem do coleguinha. Então o nosso coleguinha estava baseado de touro? Pelo bem do no carnaval? Não, aí eu sei o que tá falando, aí acho que você tá apelando um pouquinho. É. Mas vamos deixar o coleguinha. vamos dar direito de resposta. Sérgio Tavares, boa noite. Deu na canela agora. Boa noite. Vocês fiquem à vontade pra ir todos vocês tomarem no cu. A vontade. Deselegante, amiguinho. Coleguinha, não seja mais educado, coleguinha. Não, velho, ó. Pelo que foi dito antes, eu acho que o Sérgio está coberto de razão. Eu acho que o corneta merecia isso, mas pô. O corneta mereceu. Os demais amiguinhos, não. Mas em que momento eu sabia que era o Sérgio? Eu falei, era um coleguinha genérico, assim. Acontece. O vizinho aqui de baixo também aconteceu isso. Justo você, Sérgio. Esse exemplo de masculinidade viril. Corta o microfone. Justo você, do corneta, Sérgio. Aí, gente. Pronto, cortado o microfone. Aê. O senhor está ultrapassando o seu direito de fala. Fala, Alisson. Só pegando uma deixa aqui. Ah, bom. Posso falar? Vai. Só pegando uma deixa ali do corneta, que é um time que pode se dar o luxo de deixar o Robinho, o Maxwell na reserva. Gente, faz um negócio pra vocês. Muita raiva esse ano, mas que a gente vai nós vamos nos divertir muito com a cachorrada esse ano, a gente vai, viu? Porque o time deles é ruimzinho, viu? Isso é o que me deixa mais preocupado. É fraco. É isso que eu mais derrota. O placar final não exibe a realidade do jogo. Exato. Mas se o América tivesse mais dois jogadores ali, assim, né? Um meio de campo e tivesse mais um lateral ali, né? O lugar do Pará, a situação poderia ser diferente. Viu? Com o América tem um tempo que teve perna pra correr. E o lateral do Atlético, aquele Alex Silva? Ele tá machucado. Machucado? Machucou. Ou machucaram ele? Não. Ele tá machucado. Chegou do Fábio, tomou aqui. Machucou. A possibilidade dele tá machucado sendo jogador de futebol e alguém ter machucado ele é muito grande, sabia? Não, eu tô falando isso não, Ramon. Não. É quando o Fábio tomou aquele gol de costa, machucaram ele pra tirar ele do time, entendeu? Eu tô vendo assim. Ele tá machucado, lesionado mesmo, de verdade, né? Pai, será que foi essa lesão do Pará? Tá machucado, foi o que foi falado. Não sei se machucaram ele, se ele caiu da cama. Ele tá machucado, velho. Escorregou no banheiro. É. Derrabou na gala. Vai saber, mas ele tá machucado. Foi pro bloquinho e ele tá com o coração machucado. Pode ser também. Quem tava no bloquinho hoje, mentira, eu não vi no bloquinho. Mas quem tava muito ativo nas redes sociais, parecendo que não dava a menor pitanga pro jogo, foi o menino Mateuzinho, né? É o craque das redes sociais, né? É o craque das redes sociais. É um craque das redes sociais que a gente tá lançando aí, tem muito futuro nessa área aí. Eu vou dar um desconto, porque o Mateuzinho tem 19 anos, aí falta orientação em cima do moleque também, né? Não, ô Ramon, se você... Porra! Você trabalha com futebol, bicho. Você não tá interessado em ver como é que tá seu time? Mas aí, Henrique. Isso não depende de orientação, não, Ramon. Isso aí tem que ser condição sine qua non. Você lembra como o Neymar era antes? Ele aprontava, depois chegaram pra ele, ó, meu filho, fica quietinho, para de... Não! De eu sentar nas redes sociais. Não tô comparando o Mateuzinho com o Neymar, não. Não dá nem pra... Mas é o seguinte, eu se ele tivesse machucado, ele estaria acompanhando o Santos. O Neymar machucado acompanhava o Santos. Ah, cara, mas o Neymar é um cara que... Jogo num dia de clássico. Ele não precisa torcer pro Santos, precisa acompanhar. Mas aí é que questão... Mas enfim, tá. Tá, cara. Eu acho que... Eu concordo com você que o que ele fez não é certo, mas eu acho que é uma preocupação também, né? É, eu acho que o caso é a mesma coisa que... orientar o pato que ele tem que nadar, sabe? Não é assim, eu acho que não, mas tudo bem. Vamos ao jogo. Vai falar que a pata já falamos de Alex Silva, já falamos de... A pata foi criada em apartamento, como é que já ela... Já falamos de pato, já falamos de tudo, menos do América. Falando pato... É porque tá ruim de falar do América. Já falamos de Neymar... E do América na época. Aqui, pegando o intuito, né? Quem pagou de pato nesse jogo? Então, vamos falar do jogo. O América, pra mim, começou. Tentando enfrentar o Atlético. E essa postura eu gostei. E aí acabamos tomando um gol da entregada do Auro. Então, até ali o Atlético não tava. O jogo tava bem equilibrado. O América tava bem. A entregada foi do Pará, viu? Não foi do Auro, não. Pará. Foi do Auro. O Pará deixou o cara ganhar na ponta, mas o Auro que mandou pro meio da área pro Fred. Pra mim, a maior entregada. Mas não tem jeito, não. Mas ali o cara foi cortar a bola, né, Auro? Não, o cara mandou pro meio da área, Ramon. Tem um tanto de lado lá. Se tem um cara marcando o Fred e ele vai disputa na bola, podia atrapalhar o Fred, cara. O Fred pegou a bola sozinho, bicho. Aquilo ali é cagada do Auro, desculpar. O cara podia tirar a bola tranquilamente ali. E aí, mas mesmo depois de. Aí, depois disso, o América sentiu o gol. O Atlético cresceu na partida. E o América até o final da primeira etapa eu não vi grandes coisas, não. Já no segundo tempo, a América volta também jogando bem. E aí acaba tomando também o segundo gol enquanto estava jogando de igual para igual. Essa postura de enfrentar, tudo a gente tem que tentar achar um lado bom. Tomamos de 4-1 hoje, uma merda de resultado. Mas a postura de tentar enfrentar o Atlético com o plantel que eles têm lá dentro do Mineirão é uma postura boa, e que por muito tempo a gente viu o América sem tentar enfrentar. Hoje, mais uma vez, a gente tentou. E o América teve ataque, teve chute para gol, teve jogada de linha de fundo aos montes, aí acabou fazendo o primeiro gol. Quantos chutes a gol mesmo a América teve? Não deve ter sido muito diferente do chute do Atlético não, viu, Ramon? Isso aí não. Não deve ter sido tão... Em termos de volume de jogo, não achei que foi uma má partida, não. Levando-se em consideração que o Atlético tem um elenco espetacular em comparação com o América. Discordo. Eu não concordo que o Atlético tem esse elenco espetacular, não, cara. O Atlético tem um elenco. Ó, Leonardo Silva, né, é bananeiro que já deu caixa. Né? O Fred é o cara que faz. O Fred e o Robinho, sete deslancha no Mineiro, mas na hora que precisa. Já não regula há muito tempo. O Atlético é um time que não vai muito longe, não, cara. Eu não concordo com você. Vamos ser sinceros. Pra mim não tem um reserva do Atlético ali que não é titular absoluto da América. É porque o nosso time é muito ruim. Mas eu tô falando elenco em comparação ao nosso do jogo, ué. O elenco deles tem que sobrar, ué. Nós não estamos comparando. Nós não podemos comparar eles com o que vai ser o Atlético no Brasileiro. Nós temos que comparar eles com o jogo de hoje. Sim. E o América, no jogo de hoje, fez frente a esse time. Conseguiu, de certa forma, ter uma postura. Eu acho que o Atlético, quando quis jogar. Finalizações. Oi. Foram 12 do Atlético e 7 do América. Sendo que dessas, no primeiro tempo foram 8-4 para o Atlético e no segundo tempo 4-3. No primeiro tempo, depois do gol, que se eu não me engano foi aos 26 minutos, o América de fato teve um apagão, né? Sim. Ficou bem perdido, barata tonta dentro de campo. E aí o Atlético cresce. Sim. Mas eu acho, cara, assim, pegando a deixa aí que o time do América é muito fraco, eu acho que é aquela questão também. Na hora que o Atlético pôs a bola no chão também e conseguiu controlar o América, cara. Por exemplo, o América não tem... Quem tava criando, quem tava buscando a jogada, quem tava buscando a criação no jogo hoje era o Magrão, cara. Até o primeiro gol. E não é do Magrão fazer esse papel, entendeu? O Renan foi começar a aparecer lá pros 30 minutos do primeiro tempo, jogou 5 minutos, aí lá pros 25 do segundo tempo também foi jogar bola. Aí o Blanco, por exemplo, era o cara que tentava sair jogando ali, tentava fazer alguma coisa, também não é dele, são dois volantes para criar, fica complicado. É quantas, o que a gente tá falando há um tempo já. A primeira bola que o Hugo, né, recebeu no Mineiro, que com condições claras de fazer um gol, foi hoje, né? Quantas bolas os atacantes estão chegando? E outra coisa também, claro, que eu noto, o Marion já faz por muito para ser titular nesse time, não faz, não? Sim, com certeza. Também estou de acordo. Outra coisa que eu não entendi. Só finalizando. Finaliza. O Rubão, com quase 2 metros de altura, jogando, caindo para a ponta, você tá de sacanagem comigo, né? Mas o Rubão não sabe cabecear, gente. Eu não preciso saber, não, Cláudio. O cara com 1,90m não pode jogar na lateral, não, velho. Ele não tem velocidade pra jogar na lateral, não. Tá na área pra puxar um. Nem que você tá na área pra puxar um zagueiro pra sobrar outro, ele tem que ficar lá. Tantos 10 minutos que ele jogou aqui em Brasília, quanto esse final de jogo que ele jogou em BH também, eu acho que ele teve um bom aproveitamento ali nas laterais, sim. Eu discordo, cara. Eu tô com o Ramon, porque pra mim foi uma das substituições mais esquisitas que eu vi nos últimos tempos. Que o Blanco estivesse cansado, aí dá pra amenizar um pouquinho. Mas tirar o Blanco, que tava rendendo muito, mesmo jogando de ponta direita, que não é a dele, isso prova que o moleque realmente é bom, que em qualquer posição que tá voltando, o moleque tá jogando. E aí tirar ele pra colocar o Rubão na ponta, vai me desculpar, mas essa aí eu tô com o Ramon. O Rubão, ele tem que se achar e se ele tem que ser um pouco eficiente, vai ter que ser como centroavante, jogando com o Rubão. Peraí, Ramon, o Alisson. Sérgio, tá tudo bem? Ué, eu tô aqui, tô ouvindo, tô falando. O Sérgio tá tristinho hoje, o que foi? Você quer falar alguma coisa, cara? Você não tá participando? O Sérgio é educado, ao contrário de vocês. É isso, eu tô esperando ser chamado pra dar meu pitaco. É por isso que eu tô te dando a palavra, meu filho, vai. Vocês estão censurando a palavra do Sérgio. Pode falar, Sérgio. Eu concordo um pouco com cada um, mas discordo de um monte de coisa também. Correta tá de sacanagem. Eu acho que o que o Fred falou no final do jogo meio que resume. Ele falou assim: que eles souberam sofrer, e eu acho que foi isso. Na hora que o América jogou melhor, eles souberam se comportar bem ali, segurar e não deixar a gente fazer o gol, e foram lá e mataram o jogo. Mas o resultado não mostra realmente o que foi o jogo. Porque o jogo foi mais equilibrado do que um 4-1. Sim. Só que, no final das contas, o que a gente vai aguentar é a zoação de 4-1, né? Então, tem muito. Mas eu também não entendi... não digo nem a saída do Blanco, não. Porque eu acho que ele saiu por causa do desgaste mesmo. Mas o Rubão, lá pelo lado... Também achei mais esquisito. Principalmente porque a gente precisava. Ele tava correndo atrás do resultado ali, né? Tava 2-1, se não me engano, quando ele entrou, não tava? A gente ainda tava tentando... Tava 2-1. O jogo tava equilibrado naquele momento ali. E aí ele ficou numa posição que ele... não é nem que ele jogou mal, não. Eu acho que ele fez o que foi possível ali. Só acho que ele tava no lugar errado. Eu acho que ele tinha que ficar mais enfiado lá no meio do... Ele tentou jogar, mas não rendeu. Agora, o Marion entrou aos 22 e o Rubens entrou aos 36. O Quem Rubens foi? Entrou faltando 10 minutos de jogo. Eu acho que foi mais pro cansaço do Blanco. E teve o que entrou no finalzinho também, aos 44 do segundo tempo, que eu também não entendi a substituição. O Mike entrou no lugar do Hugo também. Ele já anunciou que ia trocar antes, só que aí saiu o gol do Atlético. Aí. Ah, mas aí tinha que ter trocado, cara. Já ia fazer o quê? Você tinha que... O Mike não atacando, já tava tomando de 3. Ah, velho, tomou de 3, tomou de 4, tomou de 5. A porteira já tava aberta e tinha que ter pôs. Ia fazer o quê? Não, mas ele pôs, ué. É isso que eu tô te falando, só. Não, ele falou que ele poupou pra trocar. Ele se esperou. Não esperou. Não. O gol saiu e acabou demorando pro Mike entrar, ué. Ele ia colocar o Mike. O Mike tava lá esperando pra entrar. Teve um escanteio pro América. O Mike América. Ficou 5 minutos esperando pra entrar, ué. Não. Amor, o Mike já ia entrar. Teve um escanteio a favor do América. Aí o Ederson mandou o Mike esperar. Foi cobrado o escanteio no contra-ataque, teve o gol do Atlético e logo depois o Mike já entrou. Isso, exato. Não, ele ia entrar aos 40 e entrou... entrar aos 45. É, né? Mas tipo assim, já tava 3-1. Não, tava 2-1, só. O terceiro gol do Atlético foi quando? Quando ele entrou, já tava o Fred, já tinha feito o terceiro gol. O terceiro gol do Atlético. Tinha, não, porque foi no contra-ataque do escanteio. Foi na hora, Ramon, que o cara tava lá esperando. Foi na hora que o cara tava esperando. Olha só, entrar. O Ramon tava 2-1. Não, eu não entendi o que você tava lá. Olha só, tava 2-1. Tava 2-1. Tava 2-1. Ah, o Mike vai entrar. Deixa eu falar. Tava 2-1. O Mike vai entrar. Aí aconteceu isso que o Henrique narrou aqui, ó. Escanteio, blá, blá, blá. Gol do Atlético. Aí ficou 3-1. Aí o Mike entrou. Aí saiu 4-1. Eu sei, cara, 40 minutos de jogo, né? Sim. O time precisando de uma força ofensiva. Ele podia ter trocado aos 35, entendeu? Já aos 40 minutos, eu acho que, né, você vai, o time perdendo, você vai mexer... A mudança que ele fez aos 35, foi a mudança Rubens. Que ele fez... Isso, foi o Rubens. Após isso, aos 42... Não, ele não tinha programado, cara. Aos 42, ele resolveu botar ali no último respiro, aos 42 minutos... 42 minutos do segundo tempo. Vou tirar o meu atacante que está cansado, vou botar esse outro aqui para ver se dá um lampejo de luz e o cara faz alguma coisa. Isso, tá doido. 3-1, independe. Então, independe. Mas era um jogo, cara, que já tinha que ter mudado, cara. Quando o time tomou o segundo gol... Não, tinha. Não, eu preferia ficar com o em campo do que botar o Mike. O Mike não fez nada até agora para mostrar que ele merece alguma coisa. Ele merece essa carta coringa pra ver se sorge. O Pará também não fez nada pra merecer o lote de qualidade até hoje. E vou dizer mais. Pará tem substituto? Aqui, vou dizer mais. Se o Mike entra antes e aí sai o gol, ia falar, mas tirou o Hugo, que era melhor, e botou o Mike, não fez nada. Mas se ele entra e faz o gol, aí a gente já tá discutindo aqui que ele, ó, o cara, viu, o cara tinha estrela e tal, aí a gente tá fazendo sucinto. O Si não entra, né? Exato. Então, o que você está fazendo é sim. Ele deveria ter entrado antes, uai. Não, eu tô achando, que esse pão de queijo que o Ramon comprou está batizado, hein? O time estava perdendo, o Catinho tinha mudado. Mas ele mudou, cara. Mudou, Ramon. Fez 3 substituições, Ramon. Tem que mudar os 3. Se tivesse 4-1, se tivesse 4-1 desde o início do primeiro tempo, eu concordaria plenamente com você. Mas o jogo não foi 4-1. O jogo foi 2-1 o tempo inteiro. Aos 43 é que eles fizeram o terceiro e aos 46 eles fizeram o 4. Esses dois últimos gols foram fora da curva do jogo, cara. Tava 2-1 e a gente tava em cima. Tava quase empatando e tal. Você não acha que se talvez tivesse entrado ele e o Rubens, talvez teria feito uma mexida melhor? Olha quem tá fazendo o Si aí. Talvez sim, talvez não, cara. Mas é exatamente o que eu tô falando, sim, cara. Então tá, segura. O Alisson, o que você tem a falar sobre o jogo? Então, mais algum comentário? Eu tenho... O comentário que eu tenho é o seguinte, que esse tipo de jogo, igual contra o Atlético, não me desespera muito, não. É claro que o placar é terrível, 4-1 e tal, amanhã a gente vai ter que aguentar a zoação, vamos caladinho, vamos aguentar sem apelar. Você também, acaba que o pessoal aí sabe que você torce pro América. Uhum. Boa. Deixa eu só finalizar, Ramon. Pera aí, Ramon. Deixa o Alisson falar, Ramon. Porque o que me desespera não é esse tipo de placar assim contra o Atlético, porque esse não é o tipo de adversário que a gente vai ter no principal campeonato que a gente vai disputar, que é a Série B. O que me deixa mais puto é que hoje eu vi um time com um nível de batalha que me agradou. A parte técnica ainda é ruim, os nossos laterais entregam gols e tal, mas o nível de batalha me agradou. O Hugo fez mais um gol e saiu ali numa batalha danada que vamos lá e tal, e o time tava, você via na cara dos jogadores que eles estavam querendo. O que me deixa puto é que quando é com um time menor, igual a gente jogou com o RT, jogou com o Valdense, Democrata, vamos pegar outros aí, a gente não vê 20% disso. Então não é o placar de hoje que me deixa puto. Me deixa puto os caras não jogarem dessa forma contra os outros times. Porque se a gente joga o futebol que jogamos hoje, mesmo não tendo sido nem perto de maravilha, a gente passa por cima de um RT, Democrata e esses outros times. Fácil. Então tem que exigir um pouco mais dessa vontade que aplicaram hoje em cima dos outros times. Porque se a gente tiver essa vontade, a nossa técnica vai sobressair contra o RT, contra Caldense, contra Figueirense, contra Ceará, contra Paraná, contra os times da Série B. Perfeito. Perfeito. Ô, Alisson, nós estamos aqui discutindo, sem sair do lugar. Tem 3 quilômetros de comentário lá. Você está com eles abertos aí? Eu tô. Vamos lá. Vamos tentar dar uma passada rápida aqui. O Marcelo Campolina mandou aqui que hoje o programa vai ser dureza. Vai. Tá vendo? O Felipe Amori manda que pelo menos ele acertou o placar. Você é um fanfarrão. Você é um fanfarrão que você fica zoando as pessoas que ficam falando que apostando no Atlético. Então o senhor é um fanfarrão. Aliás, não, eu vou falar. Tira o ponto dele que ele acertou. Eu quero. Ninguém acertou, Corneta. Fica na sua. Eu vou falar disso. O negócio é o seguinte: sim, a gente zoa. O bolão tá aí. Vale uma camisa. É só uma brincadeira. Mas vai ter gente que quer ganhar camisa, que vai fazer a sua análise do jogo e vai apostar contra o Atlético. Ninguém apostou 4-1 a favor do Atlético. Ó, vai apostar contra o América. Então, quer dar uma zoadinha? Dá uma zoadinha. Agora, ficar de sommelier de palpite de bolão, bicho? Pelo amor de Deus, né, cara? Deixa o cidadão. Não precisa ficar na pentelhação. E eu digo mais, o cidadão que tá sendo pentelhado também... Não cai na picuinha, porra. Estão com os dois batendo boca lá no grupo. Coisa mais quinta série. Eu vou botar os dois de castigo da próxima vez. Esteja avisado. Vai, aqui, vai pro privado namorar. O Jairo Viana... Na hora dos comentários futebolísticos do Corneta. Pronto. O Jairo Viana manda aqui que ele tem uma camisa do Fred da época que ele jogava no América. E ele tá falando que vai fazer uma mandinga aqui. Não faz isso não, Jairo. Desejar que o jogador machuque é feio. Não precisa desejar machucar, mas pode pelo menos trançar as pernas. Eu não sei porque você não fez. Tem que ter feito antes. Você tinha que ter feito. Só desde o ano passado você já tinha pedido 5 gols contra a gente. Jair, cada um fazendo sua parte. O Glauco Valério manda aqui. Boa noite, manda que ele não pôde acompanhar e pergunta se o placar foi justo. Olha, Glauco, eu tenho uma tese comigo, é o seguinte, o time meteu 4 bolas lá dentro, placar injusto não é não, mas que o volume de jogo das duas equipes, o merecimento do América não era tomar 4-1, não era, era ter terminado 2-1, mas justiça é quem manda a bola pra dentro da casinha. E aí ele manda aqui se o time... montado pelo Anderson foi competitivo, se cabe ressalvas, lógico. E se os caras encararam o Galo ou afrouxaram? Na minha visão, o América encarou. Encarou é diferente de conseguir jogar a ponto de ganhar, mas o América não teve medo durante boa parte da partida, não. O América tentou. Só que nessas horas em que você tenta enfrentar, talvez seja a hora que mais apareça as suas deficiências técnicas, né? Perfeito. O Formiga manda aqui que ele... Ah, não, Formiga. Até você aí, não, aí. Formiga. Eu quero Formiga dar um manda. O Formiga aí. Manda o Vai, seguinte. Não. Eu avisei. Goleada à vista. Não interessa placar final e futebol mostrado. Questão é profissional. Anderson fora. Se o América quer ser profissional, tá aí a oportunidade. Se o Formiga tá cornetando, meu amigo, agora tá liberado. Não, aqui, eu vou... Não. Pegando Peraí, Rabol, Sérgio queria falar, Sérgio. Eu quero pedir pro Formiga pra ele comprar o giz dele e tomar um pouquinho, porque ele parou, não é possível. Eu vou entrar na do Formiga, gente. Quando o Alisson acha que perder de 4-1 pro Atlético, num resultado tão, pelo volume de jogo e tal, velho, aí eu começo a ficar, bicho, tomar de 4-1. Independente de quem for, velho, não dá pra gente pegar, ter otimismo em cima disso, cara. Não me levem a mal, mas. Claro que dá. Eu acho que o Atlético jogou pro gasto. Formiga, eu vi que a Polícia Federal em Minas Gerais apreendeu um avião com 450 quilos de giz. Mas calma, cara. Não foi giz, não foi talco. É o que liga eu falo. Formiga, pro Evo Morales. O Formiga é o cara que tem os comentários mais sensatos da nossa audiência. Tá isso bom, é... continua. Toque tá acabando. Continua, Wallace. O Felipe manda aqui que o Auro deu uma assistência brilhante pro Fred no primeiro gol, que ele concorda que foi cagada do Auro. Glauco Valério. Qual dos jogadores que vimos até hoje podem estar no time titular? Hugo, Gustavo Blanco, quero. Hugo, João, Gustavo Magrão, Gerson Magrão, João Ricardo, Pessoas. O outro zagueiro, o Rafael Lima. Ainda não dou essa garantia toda pra ele, não. Eu também dou, não. Deixa eu ver, quem mais? Marion, quando o Anderson enxergar que ele pode ser titular, ele vai ser titular. Mas talvez seja uma questão também física. Talvez o Marion ainda não esteja 100%, né? Aí eu vou até dar um desconto pro Anderson, porque ele tá sempre entrando, né? É. Mas... vamos ver, Mais alguém? Tem uma porrada. O Glauco manda aqui algumas perguntas também, como que foi a zaga. E ao longo do programa a gente vai falando, Glauco. E ele pergunta aqui também sobre trocar o Anderson. Vamos deixar para falar disso no final, sobre o Anderson? Porque isso vai render. Pode ser. Só uma parte aqui. Ah, pode terminar, desculpa. O Formiga manda que não tem desculpa, 4-1 é humilhação, ele tá com o Ramon. E que time que enfrenta não toma de 4. Enfrentar não significa passear com a bola no campo adversário. Time que toma de 4 deve agradecer por não ter tomado de 8. Quantos cartões esse jogo teve? Eu lembro do Rafael. Já te falo aqui, peraí. Vamos olhar aqui no Footstats. Foram não. 3. Mas vai seguir aí os comentários. Formiga manda aqui que o América não fez frente a ninguém, que isso pra ele é cascata. O Marinho Monteiro manda aqui, sofrimento nível máximo. A gente também, Marinho. Perder pro Atlético de 4 não é fácil. E ele manda aqui, fim do turno aqui às 20 horas. Em vez de descansar em casa, ver o que aconteceu naquela porcaria de campo. O Marinho manda aqui, ponto 1. O time na B não faz frente à duplinha, e estando na A, já suamos. Isso aí, ponto 2. Anderson é uma piada, na opinião do Marinho. Se é que está no banco... Como é que é? Sou eu que estou no banco, e ele manda entrar aos 40 e poucos, eu mando ele para aquele lugar na hora. E o ponto 3 dele, ele pergunta se o time jogou bem. Pra ele também questiona isso. E aí, na Wikipédia, daqui a 5 horas, eu tô lendo sem ler antes, eu fico com medo do que você que tá lendo sem ler? Não, porque antes eu dou uma lidinha antes. Então aí eu já sei mais ou menos o nível de coisa que tem nessa. Inclusive, pode ler sem medo, pode passar tudo só. E ele manda aqui que na Wikipédia, daqui a 5 horas, o pesquisador sueco ou a dona Candinha de Valadares, na hora que consultar, vai ver a cacetada no lobby. Então, é o que vale, né? O 4-1 que vai pra tabela lá. A gente sabe que os livros de história também erram. Inclusive, falando... Não contam toda a verdade. Vai. Eu vou contar um caso aqui pro Alisson dar uma lidinha nos comentários. Encontrei com o Alisson e sua senhora no bloco das camisas pretas. No sábado. Inclusive... A noiva dele também quer entrar no bolão pra saber o que o Alisson tá fazendo no domingo. Olha aí. É segunda-feira. É muito maior, cara. É segunda-feira. É segunda, o mistério é muito maior. Ô, Ramon, só um adendo. Sabe o nível, a queda? Eu tive uma queda vertiginosa do domingo pro sábado. Do domingo eu fui no bloco dos camisas pretas. Hoje eu tava no bloco sábado. Me beija que eu sou pagodeiro. Eita, que beleza. Só pra dar uma adenda aqui, Ramon, porque a galera tá achando que nós estamos brincando, De fato, a gente não tem a menor ideia do que o Alisson faz segunda-feira. A gente não sabe. A noiva do cara não sabe, a gente não sabe. Nós não sabemos. Continua o bolão. Se alguém tiver mais alguma. Ele tá fazendo o curso de noivos pra surpreendê-la. Isso aí. Não, não é. O curso de noivo a gente já perguntou, ele já falou que não é. Vamos falar do América, gente. Vamos. Continuar nos comentários. O ponto 3, Marinho. Jogou bem na Wikipédia, beleza. Felipe Amor concordando com o Marinho. Marinho, Henrique fala em lampejo. Eu já encaro na seguinte mensagem: meu filho, você tem 2 minutos e 30 segundos para resolver um clássico onde aqueles filhos da puta não conseguiram. Tá vendo, Marinho? Por isso que você bota o cara aos 42. Acontece às vezes, a gente já viu isso acontecendo no futebol, gente. Rony Frank, seu Formiga, qual foi a última vez que o América ganhou de 4 do Atlético? O Atlético sempre fez final frente. Final do campeonato, é a final do Mineiro. Primeiro jogo? É. Primeiro 4-1. Jogo. 4-1, 2001. Tem 15 anos. Só o América que não faz frente ao Atlético? Os 4-1 evidenciam desequilíbrio, descontrole. Desunião do time? Acho que não. Desequilíbrio e descontrole também não. Não acho. Eu acho que falta é evidenciar uma falta de qualidade técnica, gente. Na boa, velho. Tem desnível técnico aí, cara. O América equilibrou os 15 primeiros minutos ali, mas depois, quando o Atlético quis jogar, jogou. E outra coisa também. Mas isso diz mais dentro da gente. Não, o América deveria ter mandado um time B pra jogar contra o Flamengo. Ah, não vi esse jogo, não. Vamos lá, deixa eu continuar aqui. Marinho, não vi esse jogo que você viu, não. Marinho, o América tomou de 5 em 1987 e de 4 em 1999, na estreia do Cerezo como técnico do CAN, numa Copa dos Campeões Mineiros. Teve 5-2 em 2013, mas a conta aí... Como é? Mas a conta não foi tanta, não entendi. E o Si... Marinho continua. O Si rejeita o Anderson. O Si rejeita isso. Aceita o meteoro no Pacífico, mas o Anderson não. Marinho, não fica com o giz todo pra você. Manda a metadinha pro Formiga. Glauco Valério, esse elenco é sofrível. Esteve mal, está cansado ou passaremos raiva ao longo do ano? Está cansado. Está não cansado, é sofrível e passaremos raiva ao longo do ano. As três coisas, Glauco. Passar raiva. Eu acho que nós não vamos passar raiva, não. Passa sempre, né? Você tem que entender o seguinte: um americano, ou ele passa raiva no brasileiro ou no mineiro. É sempre isso, não dá pra gente ser felizão todo, não. Então vamos lá. Mas eu tô confiante, o time tá ruim demais. Vai dar bicampeonato esse ano. Dessa draga, vamos ganhar, hein? Ano passado foi isso também. Ô, Henrique, nessa próxima do Formiga, que eu esperei muito tempo por isso. Formiga tá aqui. Ano passado, passado. Ridículo! Ano passado... Anderson fora, ridículo! E o pior. Todo mundo já sabia. A batalha é normal em clássico. Egoísmo dos atletas que querem aparecer. Eu quero fazer uma denúncia aqui. Acabo de receber informação que o Corneta hackeou a conta do Formiga no YouTube. O Corneta hackeou e está comentando em nome dele. Muito bem. Não vale informação aqui não, velho. O que eu falo? O que é um Donald Trump quando se tem um Corneta, cara? Não é nada. Muito bem. O seu Madruga voltou, olha aqui, será mesmo que somos cornetas? A resposta continua sendo sim. Marinho Monteiro, Henrique em Brasília, Miguel e Formiga em Sampa, é fácil encarar essa, dura a gente aqui, até a copeira é galo. Ah, é isso verdade. Provavelmente da zoeira da segunda-feira. Mas eu vou Marinho, não, eu tomei uma até sem querer, deixa eu contar esse caso aqui. Eu tomei até sem querer hoje, rapaz. Tava eu, camisa da América, acabou o jogo, fui dar um pulo na padaria, porque eu posso ir na padaria. Comprei meu pãozinho, voltei. Tava um vizinho, torcedor do Fluminense também, paramentado, subindo no elevador comigo. Aí o América, como é que tá? Falei, ah, foi mal hoje, tomou de 4-1 do Atlético. Ele me solta a seguinte frase: esses times pequenos de Minas, Rio, não dá, né? Não consegue fazer time. Você vê os times pequenos de São Paulo, consegue formar uma equipe e tal. Ô, bicho, é porque eu moro no segundo andar, porque se eu tivesse que subir mais, eu não sei se ia dar certo, não. Cara, você devia ter falado assim, o meu América e o seu Fluminense, a gente tá ferrado, viu? Pois é. Aqui, mas é sério. Só um adendo. Adende. Se eu morasse em Brasília, eu também iria na padaria, vai tomar no seu cu. Eu fui na padaria da Camisa da América e ninguém me zoou, cara. Você eu acho que até isso que é perdendo a graça, viu? Você é 22, amor. Ninguém mexe com você, não. O meu porteiro não é atleticano, não, mas eu tenho um que é cruzeirense, viu? Eu tenho. Muito bem. Marinho continua aqui. Do taxista ao porteiro. É, o porteiro. O problema da padaria do Sérgio é o porteiro, viu, Marinho? Taxista ao porteiro, do assessorista ao estagiário que irá ali entregar os documentos, proliferam sorrisinhos, canalhas, duro viver em BH. Marinho, somos ou não somos a resistência, meu cara? Isso tá acabando, viu, Marcelo? Eu não vi Leônidas reclamando no estreito lá das Termópilas. Então, cada um tem seus cheques. Felipe Amor, eu acertei, 4-1, não acertou nada, Felipe, fica quieto aí. Mas ele fala que acertou, ele errou só lá. Só errei o lado. Quem apostou foi a mulher dele, não foi ele, não. Então tá certo. Ó, o Rony Frax, 4-1 é demissão e ponto, não tem desculpa. Calma que tá acabando, Ramon. Marinho, o bolão valeu a camisa? Meu sonho é ganhar a camisa da América. Valeu a camisa. Eu vai te dar, passa na mão da América. De jogo do ano passado, viu, Marinho? Olha que beleza. Em breve teremos fotos no grupo. Muito bem. Tá aqui o seu Madruga. O time está no mesmo nível da conformidade do programa. O time tá pior, pô. O time tá pior. O seu Madruga, não é à toa que o time é decadente e o programa também, velho. Exatamente. Seu Madruga, pague o aluguel e não enche o saco. Vamos continuar o programa. Marinho, pitaquei. O time é uma merda, o programa é uma merda. Agora, ser hater do programa, ser uma merda, eu não vou nem falar o que é, né? Mas enfim, continua. Se joga da janela, cara. Vamos lá. O Marinho tá rindo aqui da piada da quinta série que eu fiz mais cedo. Lipe Amor, tem gente que dá o 2 asterisco por uma camisa. É, pois é. Tem? Não sei. Seu Madruga, o programa não tem moral nenhuma pra chamar alguém de corneta. Na verdade, tem. Marinho Monteiro, meu amor pelo América é maior que a vontade de ganhar o bolão. Porra abraçada. E Lipe é sommelier, rei. Contém esse ritmo. Olha o Lipe que acha que complicou até a classificação. Temos Tombense, Vila, Cruzeiro, etc. Vai dar assim. 3 jogos em casa agora, direto. Sossegado. Fora viagem para Alagoas. Dá uma esparecida na cabeça. Pegar um Burici quarta-feira. Glauco Valério, senhores. O Bi está à vista, então. Coragem e saudações. É isso aí. Descobrimos quem está com o fornecimento da formiga. Muito bem. Algo mais sobre o jogo, Alisson? Não, acho que para mim deu. Vamos parar de falar desse jogo. Porque... Eu queria falar uma coisa que é importante, cara. Você vai repetir alguma coisa que já falou ou você vai falar alguma coisa importante? Não, eu vou falar de coisa importante. Não, se ele vai falar importante, ele não vai repetir, porque até agora ele não falou nada de importante. Fala, Ramon. Mas eu tô no decadente. Se eu falasse importante, não seria o decadente. Aqui, uma coisa interessante, cara, foi uma coisa que levantaram lá no grupo, a questão do comparecimento da torcida hoje. Ah, sim, vamos lá. Até levantou uma questão teve até os problemas, né? Não teve venda antecipada, enfim, teve, o América não comprou os ingressos, enfim. Mas eu vejo, assim, gente, né, que ia pro jogo... Eu vejo até do pessoal aqui que não foi, né? Nós, né? Que estamos aqui em BH, estamos sendo aqui no programa, não fomos. A gente já tá ficando, a torcida do América tá minguando, gente. E isso é uma coisa preocupante. Que se salve, né? A questão dos contratempos do jogo hoje, mas eu nunca vi a torcida do América tão pequena no clássico quanto foi hoje. É uma coisa assim. Não, acho que você tem razão. Eu acho que a questão do ingresso não é simplesmente a questão de que não houve venda antecipada, embora sim, eu acredite que hoje o torcedor consumidor, infelizmente essa é a realidade, esse consumidor está sim se adequando a comprar o ingresso com antecedência, especialmente num clássico desse, num jogo no Mineirão. Acho que no Independência até menos, a galera se programa menos para comprar com antecedência do que num jogo desse no Mineirão. E houve o problema do ingresso não ter sido liberado, do Atlético ter feito o jogo duro, objetivando exatamente isso que aconteceu. Uma míngua da torcida americana lá, porque eles sabem que se a gente colocar 1.500 pessoas lá, a gente consegue calar a torcidinha deles. Então eles fizeram isso propositalmente. Então, tendo todo esse contratempo, não foi só a falta do ingresso antecipado, era a falta de informação. A turma não sabia se o estacionamento... Hoje eu vi gente perguntando nos grupos se o estacionamento do Mineirinho era nosso ou não. E, de fato, essa informação não estava clara quando foi passada pela América. Ela foi passada de última hora, ela não foi muito bem distribuída. Então, toda essa incerteza causa isso que nós vimos hoje. Uma presença ínfima da torcida do América num clássico. E mesmo o cara que ficou sabendo, recebeu todas as informações depois, sabendo que houve todo esse problema, sabendo que já vai ser uma torcida diminuta normalmente contra uma grande massa de torcedores do Atlético, que causa uma certa insegurança na saída e na chegada do estádio. Se você sabe que isso vai ser ainda menor, isso desmotiva muito mais gente a ir no jogo também. Então, assim, eu concordo, a gente vem vendo que a torcida do América está minguando, e eu acho que o maior sintoma disso não é a fraca torcida nesse jogo, e sim as fracas bilheterias que o próprio América tem mostrado nos seus jogos dentro de casa, mas esse jogo eu acho que é ponto fora da curva, ele não serve como parâmetro. Não sei, cara, porque o clássico, o jogo contra o Atlético sempre foi um jogo diferenciado para a torcida do América, né? Mas eu concordo que teve isso, mas é uma coisa assim... Foi uma situação muito atípica. É, sim, mas a gente... Muito atípica. Tanto barrancos, a gente já foi em Sete Lagoas, por exemplo, eu já vi torcida do América com um número maior de Sete Lagoas, sem saber se ia ter ingresso, né? Quando, não sei se foi no Mineiro ou no Brasileiro, em 2000. Ah, eu não sei. Que até liberaram o ingresso do América na última hora. Aham. Uhum. Né? Eu já vi situações também com a América, assim, times piores, a torcida nos clássicos, né, motivar mais, entendeu? Eu vejo, assim, muita gente desanimando. Enfim, é uma coisa, assim, que preocupa, porque a torcida da América tá envelhecendo, né? É um fato, a gente vai aos jogos, vendo aqui uma carta, você tá envelhecendo. E a questão do cara também ficando mais velho, ele perde também a vontade ao jogo, né? Tem essas limitações, o que eu concordo. E o que chama atenção, cara, que hoje, não sei, cara, bateu assim, quando eu vi aquela foto e vi também na TV, e até a vontade não ir ao estádio hoje, cara, bateu uma certa coisa assim, né, uma coisa pra gente pensar, né, o que as diretorias, né, podem fazer pra reverter esse quadro. E nós, enquanto torcedores, podemos nos reproduzir. Sim. Eu acho que... Aproveitar que o carnaval tá aí, né? A falta de título é um problema? É. Falta de resultados vai impactar, sim, negativamente na torcida? Vai. E nisso, a responsabilidade eu coloco toda em cima da diretoria. Agora, no restante, ainda que essa responsabilidade recaia sobre a diretoria, eu tenho para mim que a responsabilidade maior de renovação e de manutenção da torcida americana recai sobre o próprio torcedor. Não é a ação de marketing que te transforma em torcedor. É a presença no estádio. A ação de marketing facilita o trabalho das famílias, mas não é ela em si que vai levar o torcedor, que vai transformar o torcedor, que vai fazer o filho de alguém torcer para a América e tal. Não foi marketing do América que me fez torcer para a América, foi meu pai me levando a campo. É família. Então eu penso assim. Só mais uma bateria de comentários aqui. Bloco Valério, sério, gente, tem que incluir nesses jogadores o sentimento de vitória sempre, quer seja nos times do interior, principalmente sobre a duplinha, ganhar dentro, fora, empate às vezes, tá bom, Glauco, é isso que nós queremos. Marinho falando, esse programa tem uma função social, estava muito puto e o diálogo dos amigos nos auxiliam a viver. Rivotril que nada, tá vendo? É isso aí. É isso mesmo. Eu sempre falo isso, cara. Tem o Decatril agora, cara, que é muito mais potente que o Rivotril. O meu objetivo aqui é desopilar. Sempre. Exatamente. Mas aqui, você sabe que antes do Marinho comentar isso, eu tava pensando nisso. A gente acabou de tomar 4-1, é claro que a gente tá puto e tal. Sei o quê. Quantas risadas a gente já conseguiu dar em 45 minutos de programa aqui? Pois e eu tenho certeza que os ouvintes também estão dando risadas, tá? É, band de boca. O único que não riu ainda foi o Sérgio, estou preocupado com isso. Marcos Vinícius, Marcos Vinícius. Walter Hernandes para lateral esquerda. Pará péssimo. Muito bem, Glauco Valério. Henrique, você foi muito feliz. Somos poucos, mas somos muito potentes no gogó. Já estive no Mineirão em várias vezes, calamos a torcida adversária. Eu também, Glauco. O Bruno Marcos, acaba com esse time masculino e investe no feminino. Quem sabe assim vai mais torcida. Pode a vantagem, ser, ué. A vantagem do futebol menino, feminino, se tiver ruim, pelo menos você é, deu outras coisas que podem te alegrar, né, cara? Muito bem. Glauco, mas nessa diretoria o Galo fez... Como é que é? Mas nessa, a diretoria do Galo fez joguinho duro, isso, triste. Eles estavam com medo, estávamos cansados e podíamos ganhar sim. Também acho, Glauco. Ele está com giz mesmo, gente, certeza. Jairo Viana, vejo a paixão pela América morrendo, principalmente na velha guarda. Cansaço. Uma grande maioria ainda vai pelo social de encontrar os amigos. É verdade, Jairo. E eu te falo que assim, eu vi isso em casa, por exemplo. Eu sou americano de quarta geração, começou com meu bisavô, que eu conheci e tudo mais. Meu bisavô faleceu, eu tinha 20, 21, acho. Logo, meu avô, meu pai, todo mundo lá em casa. E o meu avô, eu me lembro do meu avô perdendo esse interesse no América na década de 90. Ele ficando desencantado com a América. E se eu não estou muito enganado, foi exatamente... depois que a gente tomou aquela punição da CBF e parou de disputar tudo nacionalmente, 93. E ele se encantou, e depois de um tempo assim, ele parou de acampo, depois de um tempo desencantou mais ainda e parou até de ouvir no rádio. Então eu de fato vi isso acontecer à medida que meu avô foi ficando mais velho. Ele foi terminar, parar de ver jogo, devia ouvir pelo rádio, ele devia estar lá com seus peranos 80, vai, por aí. E de fato a pessoa cansa também, isso aí, depois dos 70 a gente não precisa cobrar mais nada de ninguém, né? Eu pelo menos penso assim. Mas até lá nós temos um trabalho a fazer. E essa parte social é importante, sim. Encontrar os amigos é importante, ir à Independência tem que ser um evento. Mas, o Henrique, mas depois de 2014, aqui no Eduardo, eu dei uma brochada monstruosa com a América, cara. Ali, ponto, 2014 foi um ponto pesado também, aquilo ali, cara. Claro, até onde eu sei. Aquela oreada ali, até hoje eu fico puto com aquele negócio, cara. Até onde eu sei, você já nasceu broxa. Não, eu tenho uma menina pra provar, cara. Mas depois do profeta viagem, tá aí pra melhorado. Isso. Depois do viagem, ela é melhorada. Ah, então, tem essas coisas, gente, mas. O trabalho ainda é nosso. É claro que vai broxar. É difícil. Todo mundo broxa. Eu também dou umas broxadas de vez em quando. Mas, velho, a gente... De onde vem esse avião, cara, do Corneta, né? O Corneta deve pegar uns efeitos na internet e pensar, vou avacalhar o programa. Ele pensou, avião, cara, avião, velho. Pobre pode voar também, sabia? Ele tem direito. Então tá. Enfim, eu vou cagar no programa hoje. Precisamos perseverar. Somos espartanos, se somos a resistência. Precisamos ser mais fortes do que a maioria. Então a gente vai ter que broxar, um levanta o outro, pega na mão e vambora. Vamos torcer para esse três. Só acaba a América e aí ferrou. Não sei o que eu vou fazer da vida. Bom, Jair Viana, observe a quantidade de americanos que ficam nos bares da Pitanguinha sem entrar no jogo. Muito triste. Gente, mas aí também, né? Isso aí pra mim é o fim. Se vai lá e não entra, puta que pariu, viu? Avisa que agora tem cerveja quente lá dentro. Adolfo, são muitos os anos sem títulos, sem bons times. Fica muito difícil aumentar a torcida. Minha filha mais velha era americana e virou atleticana devido ao namorado. E o mais novo vai ser americano até próximo título, Adolfo. Aqui, é Tóquio. Segura esse menino aí. O Adolfo podia mandar um áudio aí pra pelo menos a voz dele dar uma melhorada no astral hoje, né? Pra dar uma. O nosso locutor ali. O locutor da BHFM. Última ferrada aqui, qual? O Formiga falando que o cachorro do Corneta é infernal. Bruno Marcos, será que... Não é meu. Esse cachorro acho que é aqui, velho. Ele tá empolgado hoje. Ganhou de 4-1. É verdade. Ganhou de 4-1 e fica empolvorado. Eu... Bruno Marcos, será que o modelo de gestão do Minas seria interessante para o América? Tanto na parte de formação de equipe quanto da torcida? Eu não sei o que você tá chamando de modelo de gestão do Minas. O Minas Esporte é profissional, gente. Não vai dar certo. Mas então, o tá. Minas, em termos de torcida, os jogos do Minas não tem torcida. Eu não sei qual que é o modelo de gestão do Minas, Bruno. Se quiser explicar depois... Eu acho que o América poderia pagar a todo só torcedor, arranjar uns descontos nos motéis, entendeu? Pra gente procriar, fazer novos americanos, que cada americano fizer mais 10 filhos, conseguir salvar um, a gente já aumenta a torcida em 10%, viu? E aí o América também pode fazer um contrato de patrocínio com a sua empresa, Ramon, porque se o cara tiver problema lá no motel, você atende com 10, 20% de desconto pra fazer a chupeta lá pro cara. Isso aí. Exatamente. Inclusive, olha o Gló. Inclusive, o meu novo parceiro, meu novo sócio é o Alisson. Ué? Muito bem. Ele está procurando pessoas para fazer um teste novo equipamento, na nova chupeta. Vamos voltar dele. Aqui. O Lipe, ó, vou pular os comentários. Não, aqui. Vamos rir, porque faz futebol tá foda. Então, vá. O Lipe está dizendo aqui que o latido do cachorro é de tristeza, porque ele quase acertou o bolão. Marcelo Campolina, será que o Marion não aguenta 90 minutos? Não faz sentido ele ficar na banqueta. Era o que a gente estava falando mais cedo, Marcelo. A gente imagina que talvez seja alguma coisa nesse sentido. É, não, porque, mas... Tecnicamente, já que mostrou que pode ser. Diga. Mas nesse ponto aí é o seguinte. Isso que vocês falaram dele poder não aguentar 90 minutos... 90. Alivia um pouquinho a barra do Anderson, mas não alivia muito não. Por quê? Não. O Mariano não tem jogado mais do que 30 minutos por jogo. E se ele não tá aguentando 90, eu acho difícil que ele aguente, que ele não aguente pelo menos 45. Então o Marion, nos últimos jogos, ele tinha que pelo menos entrar no intervalo, inclusive no jogo de hoje. E eu acho também muito difícil que ele não esteja aguentando. Sei lá, essa história aí não me convence, não. Nem que ele desse uma dose. Sabe o que eu acho que falta? Quando ele entra. Diga, Ramon. Não, deixa o Sérgio falar. Eu acho que falta é uma imprensa chegar no Enderson e fazer essas perguntas assim. E por que você não bota o Marion? Você não acha que ele está rendendo mais e tal? Aí ele vai responder, não, mas a gente está analisando ele está com, sei lá, gordo ainda, ele quer emagrecer, está entrando isso, ele não aguenta o jogo. Ou então ele vai falar, não, é opção técnica. Porque senão a gente fica só... imaginando o que pode ser, né? Nesse ponto aí, vou falar, sei lá se a gente tá falando demais, mas eu percebo isso aí também, Sérgio, não só sobre essa questão do Marion, mas as entrevistas coletivas de técnico do América são as coisas mais chapa branca do mundo. O cara inicia... Eles iniciam... Ah, do América mais, Henrique. Time de massa costuma ter... Os caras costumam pegar um pouco mais pesado. Mas as coletivas do América, algum dos repórteres lá abre perguntando assim, qual a sua análise sobre o jogo? O cara fala sobre aquilo ali e pronto, acabou, fica naquilo. Pode ter acontecido o que for no jogo, ninguém questiona, ninguém... Parece que nenhum jornalista acompanha o que os torcedores do América querem saber, quais são as nossas perguntas, quais são os nossos questionamentos, quais são os jogadores que estão agradando a torcida e que o treinador não coloca em campo. Tanto que o Anderson, ele tem uma característica de ser muito pavio curto com a imprensa, muito. E aqui ele tá nadando de braçada, você não vê ele nem apelando em coletiva, porque ninguém pergunta nada. Quando ele foi treinador do Santos, treinador do Fluminense, era corriqueiro você ver uma patada do Anderson, porque ele era pressionado. Vamos convidar o Anderson para fazer um programa com a gente? Eu top, hein? Vamos, pra ele ficar nervoso. Opa. Agora, eu tenho uma reclamação para fazer aqui, cara. Reclame. Do Henrique falando dos palpites do Lipe do que o Sérgio falando, cara. Eu acho injusto. Acho que o Sérgio tá meio assim, triste hoje. Vamos respeitar. Eu, quando o América toma uma sapatada dessa, eu sou daqueles que fica triste. Eu não sou daqueles que fica puto, sai xingando. Eu fico na minha aqui. Mas vamos fazer a alegria do Sérgio então. Sérgio Tavares, chegou a hora da planilha. Chegou. Como é que foi o voto popular para. Como é que foi o voto popular para a Colatina da Noite? Beleza. Visto que fui criticado no último bolão, no último programa, eu vou falar de todos os que foram votados a partir de agora, tá bom? Aham, uh-huh, tá ok. Teve... Quem criticou? Foi eu? Ah, foi eu mesmo. Foram críticas que eram por aí, tá? Ó, o Colatina da galera foi o Pará. O sete que votos. Eu vou abaixar o cachorro aqui, peraí. Eu estou fazendo. O Corneta, olha lá. Ele acha que falando baixo. Ninguém vai ouvir. Puta merda. Tá rolando aí, galera. Vamos ouvir. Peraí. Nada. Vai, Sérgio. Vamos lá. O Pará foi o mais votado com 7 votos. E depois teve Anderson Moreira com 3 votos, o Auro com 3 votos, o Messias com 1 voto e a mãe de Ná do Bolão com 1 voto. Mas então o Colatina da galera é o Pará. Muito bem, Colatina é o Pará. Wellison, quem que é o seu Colatina do jogo? Acho que você abaixou o volume dele aí, não baixou não? Baixei mesmo. Você trocou, hein? Baixei mesmo, por causa do cachorro, desculpa, Wallace. Posso falar agora? Agora pode. Eu acho que houve uma disputa acirrada entre os nossos dois laterais. A impressão que me deu é que eles entraram em campo loucos para conseguir esse Colatina do jogo de hoje. E foram bem, nisso aí eles foram bem, porque eles disputaram palma a palma ali. Mas apesar do Auro ter dado as suas falhas técnicas... que resultaram em gol, eu vou votar no Pará porque ele estava completamente perdido no jogo de hoje. Ele não sabia o que ele estava fazendo em campo. Muito bem. Eu vou votar no Auro, porque duas recuadas no pé do atacante foi demais para mim. O seu Sérgio Tavares. Eu tô com o Alisson. Apesar de eu ter achado o Auro, fez merda, deu uns vacilos. O primeiro gol, ele tinha que ter dado um bicudo pro alto e não jogado no meio da área. Mas eu acho que no jogo inteiro o Pará foi pior. Ele deixou a jogada do primeiro gol em cima dele, mas outras jogadas também, ele não foi produtivo em nada e ainda vacilou muito. Voto no Pará. Então, Pará. Ramon. Eu ia votar no Pará, mas como toda unanimidade é burra, eu vou votar no sommelier do bolão. Eu já votei no Auro, já não teremos mais unanimidade. Mas eu vou continuar no sommelier do bolão. Muito bem, eu acho que o sommelier do bolão mereceu esse voto hoje também. Corneta, já estando decidido que o Pará é o vencedor, o senhor vota em quem? Tá decidido não, se ele votar no Auro. Porque acho que é 3-2. Já tem 3 votos. O voto da galera foi do Pará. Maldita democracia. Maldita democracia. Vai, Cláudio. Pará. Então, muito bem. Hoje foi lavarento, viu? Votou pra ganhar. Tá certo. E no voto popular, para o bala do jogo, seu Sérgio Tavares. Bala do jogo. Nós tivemos um voto para sommelier de palpite. Olha aí que interessante, hein? Sommelier de palpite sendo votado. Foi ele que votou nele mesmo. Como bala e como Colatina. Ah. O cara divide opiniões. Um voto a favor e um contra. E 12 votos para o Gustavo Blanco. Todo mundo votou no Blanco. Todo mundo votou no Blanco. Isso. Muito bem. Eu vou votar. Não sei ainda. Ramon, quem que você vota pra bala? Ô, cara, eu ia votar no Blanco, mas em solidariedade eu vou votar o nosso amigo Sérgio, porque não tá. Como diria a Kátia cega, nem tá sendo fácil, viu? Muito bem. Agora, o mais injusto é o cara votar no Sérgio pra bala. Sendo que o Sérgio já não tem mais possibilidade de votar nele para Colatina, porque exato. A votação de Colatina já passou. Mas eu não posso reverter meu voto de Colatina? Pode. Nesse caso, nós vamos abrir a exceção, pode ser? Nós vamos abrir, pode. Você continua sendo Pará, ganhou. Vou votar no Ramon como Colatina de hoje. Mas o Pará continua vencendo. Muito bem. Foda, cara. Então, desculpa. O Jesus aqui tá agora. O Blanco ganhou. O Ramon votou em quem? Sérgio. E o Sérgio quer votar em quem pra bala? Blanco. Blanco também. Melhor mesmo, disparado. O Apá do Barulho. Esse aí. Você, menino do barulho. Eu? É, quem que faz barulho aqui? Eu vou botar no sommelier do, de palpite. Vai, sommelier do palpite, muito bem. É, já está sendo sommelier do bolão, é, então tá, é absurdo. Você tá com dois votos. Abaixa o áudio do corneta aí, por favor. Não, não vou baixar, vou chutar ele. Mais fácil, olha a paz. Olha a paz que fica esse programa. A galera não tem noção, porque o filtro que esse programa tem é ótimo. Então não vaza na transmissão. Mas pra gente aqui, é o mesmo que tá assim, dentro da sala com uma bateria de escola de samba. É uma coisa muito triste. Ônibus que liga Zona Sul, Zona Norte, não, às 6h15 da tarde. Tá igual. Pelo amor de Deus, cara, é barulho demais. Eu consigo nem raciocinar. Eu vou votar no Blanco também. Acho que ele foi o melhor em campo. Tive uma quedinha ali pelo. Pensei em votar no Magrão, que eu acho que jogou muito bem também, mas... Magrão teve bem também. Vou votar no Blanco também, acho que o Blanco levou, né? O Alisson, seu voto? O Blanco já levou, né? Então, eu ia votar no Blanco, mas já que ele já levou, eu vou votar no Hugo pelo gol e pela vontade que ele demonstrou. Muito bem. Por estar se tornando um cara que tem facilidade de fazer um carrasco do Atlético. Isso é bom a gente ter. Ele já fez gol no Atlético pelo Juventude, agora fez pela gente. Muito isso é bem. Bom. Acho justo. E já que está tendo a possibilidade de retífica do voto do Colatina, eu vou votar para Colatina, retiro meu voto anterior e passo a votar no menino barulhento. Você lembra quando você assistia a sessão da tarde, que você ouviu o narrador falando, uma turminha do barulho? Pois é, eu acho que o Corneta assistiu a sessão da tarde demais. Como tá barulhento esse menino. Uma última passada nos comentários, tem mais alguma coisa aí, Alisson? Deixa eu dar uma olhada aqui. Coisa pra cacete, é o povo que fala também, hein? Você parou em qual, hein? Agora é achando qual que você parou. Cara, eu pulei uns aqui, nove presidentes, o Felipe Amor Taparei. Parou, aí depois tem um Brasboleiro News aqui. Que é isso? Eu tô esperando. Vai, começa no o Marinho, parceria do América, tem que ser com funerária, consultório psiquiátrico. Estamos envelhecendo, aí. Morrendo, enlouquecendo, apanhando de até rir. Muito isso bem. Aí entrou aqui o perfil Brasboleiro News, ele manda que o Marion tem que entrar nesse time, já falamos sobre isso aqui, o Brasboleiro. E ele manda também para mandar um salve para o governador Valadares. Tá salvado. Tá salvo. Deixa do Marinho. O Glauco Valério manda aqui que é a melhor. Programa de natalidade torcedores da América. Naquela hora que a gente estava falando sobre isso, né? É. Jair Viano manda que a maioria dos setoristas por aqui recebe... Opa, e é uma acusação forte. Então, palavras de Jairo Viana, gente. Processinho as consequências, Jairo Viana. Ele fala que a maioria dos setoristas por aqui recebem como assessoria de imprensa um por fora e que não vão perguntar o que não devem. Olha aí, hein? Foi o Calil que disse isso uma vez, cara? Momento de denúncia. Foi o Calil que disse uma vez? Não sei quem teve disse um presidente de Atlético ou Cruzeiro que disse isso uma vez. Mas pegando o gancho do mais do psiquiatra, cara, se tiver algum americano psiquiatra ouvindo o programa, ele podia participar um dia, né, cara? Traçar o perfil psicológico do psiquiatra, da torcida, né, cara? O Marinho, por falar nisso, o Marinho continua aqui e fala que aqui os repórteres não apertam. O time leva de 4, como a gente tomou hoje, e o repórter fica fazendo perguntas sobre maratona de jogos, que o calendário é ruim, e ele fala que o calendário é ruim para todo mundo, então não serve de desculpa. Glauco Valério manda que temos que ter coragem e tal. Marcelo Campolina, eu concordo com o Ramon nessa questão de torcida nos clássicos, é preocupante mesmo. Mas é reflexo das gestões e más campanhas. O Lipe manda aqui que o cara aposta 3-0 pro Atlético e eu ganho Colatina. Sim, só melhor. Se reclamar, vai ganhar. Que o Lipe... Peraí. Alguém disse que o Lipper é o sommelier do bolão? Não, ninguém disse. Eu tô dizendo agora, e não é só o Lipper, não. Não, não, o prêmio do Manuel, vou destacar todos os sommeliers de palpite aqui. Peraí, o Sérgio falou mesmo, ele tem direito. Deixa eu explicar aqui, No grupo de WhatsApp, o Lipper estava enchendo o saco. Lá no isso, grupo, você chamou ele de sommelier de palpite. Não, ele eu achou... não, ele chamou não. O Henrique. Não, o Ramon não, o Henrique. Ah, o Henrique. Mas eu não fui específico a ele, eu fui genérico. Não foi. Exato. Aí ele mesmo votou em sommelier de palpite. Ah, ele vestiu a carapuça. Não, mas ele inclusive... Fala. Não, não, mas eu estou... Eu estou agora, eu que costurei a alcunha, então sim, a acusação é direta ali. Aqui. O Lipe é um sommelier de palpite, Brendo Manuel é outro sommelier de palpite, é porque eu, foi dito hoje, porque hoje estava enchendo o saco. Mas tem muito sommelier de palpite. Ontem, quando o Infeliz deu o palpite de 3-0 para o Atlético, e Deus está vendo essa zoeira, você aposta no que você quiser, cada um aposta o seu jeito. Que vai queimar no inferno mais tarde, vai. Mas aposta aqui do jeito que quiser. Inclusive, toda vez que tem uma aposta contra o América, aí fica, mas eu acho um absurdo. Ah, que tem que perder ponto. Eu falo, meu Deus do céu, mas tudo as cocotas, que parece que as cocotas do interior ficam na beira da janela cuidando da vida dos outros. Então esse sommelier de palpite e cocota de janela é de palpite. Cocota não, como diria o Bragajara, o Marcos Vinícius Poetinha, bibicas, esses bibicas. Inclusive, o Lipe devia se sentir lisonjeado, porque ele de urso do cabelo duro já passou para ser melhor do bolão, cara. Já é um. Jairo Viana manda aqui. Na vida aí. Jairo Viana manda aqui o seguinte: que Colatina de verdade é a mulher dele, que tá desfilando lá na casa dele agora com a camisa nova da cachorrada. Aí é foda, hein? Aí não. Aí tá pior que o você. Sérgio. Tá vendo, Sérgio? Tá vendo? Você. As coisas sempre são ser piores, velho. O Diego Fred manda aqui pedindo pra gente falar um pouco da polêmica lá do Atletiba. Ô, Diego, a gente não falou muito. Primeiro que a gente não tá com tanta informação, o Henrique tá sabendo, mas no final a gente fala aqui. Felipe agradece os votos nele, o Marinho manda que vota no Flictis e no Sopro do Áudio. e no Samba Enredo da Mangueira de 1980. O Marinho tá louco hoje, velho. Alguma coisa tá acontecendo. O Marinho, ele já falou que ele tá saindo do plantão de 20 horas. Ele tá louco hoje. Eu sei que ele tá bastante atarefado. Então, meu filho, vai dormir, pelo amor de Deus. E aí, o Marinho, depois dessa tamancada de hoje, ele não dorme, não. O Adriano Lacorte finaliza aqui falando que o Atlético só ganha quando não tá valendo nada. Que ele quer isso aí, final. Adriano. É isso aí, Adriano. Tomara que a gente chegue na final, né, Adriano? Pra poder provar o contrário aí. Tá lá, o Formiga já resolveu cornetar o Adriano. Adriano, perder quando pode e ganhar quando deve. Assim como a seleção de vôlei dos Estados Unidos de 84, que perdeu para o Brasil, mas venceu na final. Mas com o Anderson não dá. Se tirasse... pegou uma raiva, o Felipe não, o Formiga, mas pegou um ódio do Anderson que tá se foda. Se tirar essa última frase, eu já ia falar que ele achou. Velho. Ele tinha achado alguma trouxinha ali do último carregamento, do cantinho do sofá. Mas essa última frase, não. Achamos um outro time do Formiga, seleção feminina de vôlei dos Estados Unidos. O cara lembrar que ganhou 84. Não, mas aí é Olimpíada, gente. Aí é conhecimento histórico e natural. O cara que ganhou medalha de ouro olímpica no nado sincronizado, só que o Alisson vai saber. Pois é, mas você sabe que a Shubuku Ikino lá, como é que chama a japonesa? Você sabe que a japonesa... Que 88, não sabe? Você falou outro dia, ixi, Fumuku, né? Fukumo, não lembro, não. Vamos lá. Aqui, velho. Deixa eu falar rapidinho da polêmica Globo, YouTube, Atlético Paranaense, que o Diego... É Frit ou Fred, Diego? O Diego perguntou. Muito bem, surgiu... Alguém mandou lá no grupo, inclusive, a matéria a respeito do assunto. O que aconteceu? O Atlético Paranaense e o Coritiba não aceitaram a cota de TV que foi oferecida a eles esse ano. Mandaram até uma tabela aí, lá no grupo agora há pouco, foi 7 horas da noite, cota de televisões estaduais e tal, na qual a América receberia 2,8 milhões na Copa dos Estaduais E o Atlético Paranaense e o Curitiba receberiam 2 milhões. Tem, tá lá, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, Flamengo. Enfim, tem todos eles aqui. É, eu achei surpreendente essa tabela. Ela não tem a fonte, a origem dela, nada disso. Então, assim, eu achei meio mequetrefe, porque, entre outras coisas, diz que Bangu, Madureira, Volta Redonda e Boa Vista estão recebendo mais do que o América. Estariam recebendo 4 milhões cada um. Será, cara? Eu achei muito. Eu também. É? Eu achei muito. Por exemplo, estariam recebendo mais do que os outros clubes paulistas. Bem verdade que você tem mais times do Campeonato de São Paulo, né? Mas enfim, eu achei estranho. Mas tá lá. Achei pouco. Independente desse valor tá correto ou não, o fato é que Atlético Paranaense e Curitiba não aceitaram o valor que a Globo ofereceu pela transmissão dos jogos dos times no campeonato. Eu acho que não foi nem uma negociação à parte só pelo Atletiba, não. Foi pelo campeonato, se eu não estou enganado. Muito bem. O que decidiram os dois clubes? Os clubes resolveram, então, fazer um acordo entre eles mesmos e fazer a transmissão do jogo através do YouTube e do Facebook. Os dois sites, as duas redes sociais, têm essa possibilidade, principalmente o YouTube, né? Mas tem essa possibilidade do streaming ao vivo, que por sinal é isso que nós estamos fazendo aqui agora. Então os times fizeram um acordo, contrataram uma produtora de vídeo, que nada tem a ver com nenhuma, até onde eu li nas notas oficiais, não tem a ver com nenhuma outra emissora da cidade, então não haveria aí nenhum conflito com os interesses da Globo, que é a detentora dos direitos do campeonato. Armou-se todo o jogo, torcidas em campo, tudo bonitinho, os times fazem o aquecimento, o árbitro da partida recebe uma notificação da federação, ou a informação do representante da federação no jogo, de que não era para iniciar a partida se estivesse acontecendo a transmissão do jogo pelo YouTube. Então, isso foi o que aconteceu hoje. A informação que saiu durante a semana é de que, pioneiramente, os clubes estariam fazendo essa transmissão pelos seus canais, cada um tem o seu canal de internet, né, no YouTube, no Facebook, pelos seus canais na internet, cada um fazendo a transmissão simultaneamente, da mesma imagem, da mesma narração, mas cada um fazendo o seu canal, e não seria feito pela TV, não teria nenhum outro tipo de transmissão para o jogo. Chegou na hora do jogo, quando deu o intervalo do nosso jogo, eu resolvi ir lá, porque é um assunto que eu gosto, né? Com o qual eu trabalho, inclusive, fui lá para dar uma olhada, para ver esse movimento, que era interessante, o que estava acontecendo. Quando eu chego na capa do Facebook, estão lá as duas transmissões ao vivo, por acaso lado a lado. A do Atlético com 45 mil pessoas assistindo, o Coritiba 30 mil. Falei, nossa, que pena, foi um fracasso. Né? 70 mil pessoas estão assistindo pela internet, que fracasso. Mas cliquei para dar uma olhada, não queria ver a transmissão do Sport TV, melhores momentos, não precisava ver aquilo. Fui ver o que estava acontecendo. E aí as arquibancadas vazias, fiquei na dúvida se tinha começado ou não, o que será que tinha acontecido, até que explicaram que houve esse impedimento por parte da federação. Esse assunto vai dar muito pano para a manga durante a semana, já tem inclusive a coluna do Juca Kfouri, que eu não li, mas eu gosto das coisas que o Juca escreve, então é bom, algumas coisas que o Juca escreve, então acho que vale dar uma lida. Então é isso, é mais um capítulo daquela briga, pelo menos do torcedor do futebol, com a Rede Globo, no caso os clubes encampando essa briga por entenderem que o valor oferecido era muito baixo, e a Federação do Paraná está fazendo esse papel de vassalo aí, que é um papel ridículo que eles estão fazendo, que não tem outra forma de descrever, mas de bater o martelo e impor uma cláusula provavelmente do seu contrato com os clubes que diz respeito ao campeonato, que sim, a partida é dos clubes, mas o campeonato ainda é organizado pela federação, então parte desse direito de transmissão ele ainda prevalece com a federação. Sem um árbitro para dar o apito, não tem como um jogo acontecer, né? Principalmente se ele vale por algum campeonato, a federação impediu isso, então ficou esse imbróglio. Vai dar muito pano para a manga, isso vai ser muito falado, há todo tipo de pensamento a respeito da coisa. Uns acham que a Globo é uma grande benfeitora do futebol, porque tem uma qualidade na transmissão e que preza por isso. Eu penso diferente, eu acho que a coisa, eles mantêm um controle impedindo a livre concorrência de outras emissoras ou de outras plataformas. Está aí o YouTube, que era uma dessas possibilidades que os clubes tinham. Acho que muito provavelmente eles não iriam faturar nem de perto o que a Globo ofereceu para eles com a transmissão pelo YouTube, mas o que eles poderiam demonstrar ali era o interesse por parte das suas torcidas em uma transmissão feita online e abriria espaço para uma outra empresa que tivesse interessado e de fato comprar esses direitos. E agora vamos acompanhar, vamos ver o que acontece. Alguém quer dar algum pitaco sobre o assunto? Ah, eu não. Tô sabendo disso tudo agora, tava por fora. Também não tô sabendo, não. Mas eu acho uma boa que os clubes tentem peitar isso aí. O que eu acho complicado é que normalmente os que tentam fazer alguma coisa são os menores, né? Porque os grandes, assim, como você falou aí, os grandes já estão com o rabo preso com a Globo e tal. Muitos deles já adiantaram cotas de 3, 4, 5 anos para frente. Então, isso dificulta a concorrência. É tudo muito complicado, porque eu também não vejo uma outra... Eu não vejo que... É um contrato de transmissão. O que não deveria era ter dado tanta autonomia assim para a Globo mudar as questões do futebol. Ela tinha que ser uma simples transmissora do campeonato, a TV que pega e transmite. Mas tem muito de culpa também nos próprios clubes, nas federações, porque eles que deram esse poder todo para a Globo. Eles que fortaleceram e fizeram dela a dona do futebol brasileiro. Porque até então ela entrava no, como a transmissora, a empresa que ia transmitir. Quem deixou ela ter esse status de dona, de mexer horário, mexer até escalações de times, não, aqui você tem que escalar o time principal e tal. Quem deu esse status foram os clubes que se prenderam nela, e principalmente com essa história de longa data de adiantar cotas televisivas. A Globo não fez isso por um acaso, ela não adiantou essas cotas porque ela é boazinha, ela adiantou essas cotas e ela adianta sempre porque ela sabe que essa é a forma dela controlar os clubes, dela deixar os clubes na mão dela. Mas os clubes aceitam, então quem aceita, não existe uma relação abusiva quando uma das partes aceita aquela relação, então o clube tem muita culpa nisso aí. E como já? Henrique? Como já é praxe dos políticos desse país, eles fazem, né, gastos e deixam para as administrações futuras. Então, sim, os clubes recebem esse adiantamento da Globo, gastam, montam seus times milionários, etc. Depois não conseguem mais, não sabem mais o que fazer, não tem mais dinheiro, tem o adiantamento, já recebeu por aquele campeonato, já faz um novo adiantamento, e aí fica essa relação promíscua dos clubes emissora, que faz o que quer. Afinal de contas, essa dependência financeira surgiu a partir de uma ação deles também. Fala, Ramon. Ah, e o Curitiba e o Atlético Paranaense não estão participando da Primeira Liga, correto? Não. Eles saíram, eles estavam e saíram. Exatamente. Inclusive, deveria ser um embrião. O que deveria começar a ser um embrião para tentar uma mudança no futebol, os próprios clubes começam, né, a boicotar. O que surgiu como uma ideia de até uma redistribuição mais justa de cotas, uma discussão sobre isso, os clubes minaram essa possibilidade. Eu não estou falando que... Eu não estou julgando o mérito do Paraná e do Atlético e do Curitiba ter saído. Nem sei porquê, né? Mas o que eu vejo é o seguinte, até a Primeira Liga, que tinha o intuito de unir os clubes para uma coisa melhor, começou a ser fragmentada, e um dos motivos foi exatamente a distribuição de cotas de TV, né? Eles não conseguem pensar e fazer alguma coisa que seja benéfica a todos. Afinal das contas, cada um fica negociando a sua cotinha, como é que vai ser o seu pedacinho do bolo, o seu pedacinho da torta, e quer ganhar mais do que o outro. E aí aceitam essa promiscuidade toda, aceitam o campeonato, para depois daqui na frente vai reclamar que Corinthians e Flamengo tem muito mais poder, muito mais entrada, e E aí vai reclamar do quê, bicho? Você é parte do problema. Então, inclusive e no América, eu digo eu. E não é a primeira vez que o Atlético Paranaense fez com o Globo, não. Teve um brasileiro. Também. Deixa eu só puxar mais uma coisa. Se eu não me engano, o Atlético Paranaense é um dos que assinou com o Sport Interativo para 2019. Não, eu tô com essa impressão. Só um adendo. No que diz respeito ao América, e quando surgiu essa informação no grupo de que os times fariam essa transmissão pelo YouTube e tal, sempre que tem informação de alguma pequena revolta ou rebeliãozinha contra a Globo, sempre tem americano falando que eu queria que o América fizesse isso, queria que o América fosse assim também, tem que seguir esse exemplo e tarará. Mas, galera, então assim, sugiro, já vou fazer um merchan aqui, sugiro que vocês assistam ou ouçam o programa sobre o marketing que nós vamos fazer com o Brand Bola e com o Aquia na Canela, com o Guilherme Chaves, com o JP Saraiva, eu vou fazer com eles. A gente certamente deve tocar nesse assunto também. Agora, vocês têm que entender, a gente acabou de discutir aqui agora há pouco o quão reduzida está a torcida americana. Que ela está minguando e, de fato, ela está reduzida. Os mais otimistas falam em 200 mil. Os mais, se dizem realistas, pensam em 40 mil. Seja qual for o número, sejam 40 mil ou sejam 200 mil, entendam. Que seja o mais otimista, os 200 mil, o América continua sendo um produto de um nicho muito pequeno. É um produto atraente a um nicho, o América em si. A um nicho muito pequeno de pessoas. Então é difícil sim para o América negociar cota de TV. É difícil sim para o América ser pauta nos programas jornalísticos, de aparecer gol no Fantástico. Porque não é um produto que é de interesse. Guerra dos internos, não é má vontade. Infelizmente, é uma marca. Infelizmente, é uma marca que não gera audiência. Então, a TV não bota Cruzeiro e Atlético porque ela quer favorecer Cruzeiro e Atlético. Ela bota Cruzeiro e Atlético porque o que dá audiência para ela é Cruzeiro e Atlético. No cenário nacional, eles valorizam. Ô, Ramon, desculpa, eu tinha baixado seu som porque tá tendo uma ventania aí. Pode falar de novo. Vou fechar a janela aqui, peraí. Fecha aí. Cuidado. Afasta bota o microfone. Ô, Ramon, bota um casaquinho. Afasta o microfone da boca também. Você bota um casaquinho aí. Você sabe que homem depois de velho morre por vento nas costas, né? É isso aí. Se o América tivesse uma torcida maior, certamente os jogos da América seriam televisionados. Ninguém é... Cara, a Globo não quer perder dinheiro, não. Né? A Globo não transmite Flamengo e Corinthians, não é porque eles gostam de urubu e gambás. É simplesmente que o que dá audiência é isso. Então eles vão fazer isso. Aí, eventualmente, acontece de no Sport TV o América tá jogando fora, mas no Sport TV tá passando Corinthians e Muricy. Vai. Só para lembrar um time que vai ser nosso adversário, mas que é um time pequeno. Corinthians e Caburé. Aí, ao invés, o América está jogando fora. Ao invés de passar um jogo do time de Minas, daria mais interesse, vai passar um time de São Paulo. Ainda assim, o Corinthians vai ter mais audiência do que o jogo do América. De Minas, né, cara? Ele gera mais interesse. Então, não tem jeito, gente. Isso não é um favorecimento. Ok, a gente pode até questionar, principalmente no caso do Flamengo, como é que esse interesse todo surgiu. E aí sim, se a gente analisar o histórico, a gente vai ver que primeiro houve o favorecimento do Flamengo, e aí sim gerou-se esse interesse nacionalmente. O mesmo também aconteceu com o Corinthians. Isso aí na década de 70, 80 e tal. Então, diga. Isso do Flamengo já começou lá na década de 30, 40, com a Rádio Nacional, né? Que era no Rio. Também, exato. Então, é histórico, né? Também tem isso. Então, você tem uma rádio, e a rádio era do Rio, mas ela transmite nacionalmente. Como essa concentração, a gente não pode desprender os processos do histórico de concentração de poder da mídia, da concentração de mídia no Brasil. Você vai ver em outros países, mesmo Estados Unidos, a mídia é muito mais concentrada, a mídia local tem muito mais força e consegue pautar muito mais as suas transmissões, embora haja, claro, programas nacionais, mas os programas regionais são muito mais fortes. E isso não acontece. É, talvez em Minas, por causa de um programa ou outro que é regional, que não tem no resto do país, mesmo das grandes emissoras, como Alterosa Esporte, por exemplo, ele não tem muitos parâmetros fora de Minas Gerais. O SBT aqui em Brasília não passa nada desse tipo. Em outras praças também não. Então, Minas ainda, por ser um Minas em si só, um mercado forte, não só em respeito de futebol, porque esses programas de culinária que tem sobre a culinária mineira, de visita às cidades, do turismo dentro de Minas, sei lá, terra de Minas, aquelas coisas, tô fora daí, tem tempo que eu não vejo TV, gente. Mas assim, revistas que são locais, vocês veem isso. Minas ainda é um estado forte, consegue fomentar, de certa forma, essa mídia local. Mas mesmo Minas, que é um dos, é o terceiro mercado do país, se você comparar a mídia de Minas com uma contraparte nos Estados Unidos ou algum estado de outra nação, você vai ver que você tem uma distribuição maior da mídia, ela não é tão concentrada como é no Brasil, você não tem uma Rede Globo forte. Então, esse fenômeno existe, a gente existe dentro dele. As coisas não existem no vácuo, né? Então, infelizmente, para o América, eu acho muito difícil a tomada de decisão de fazer alguma coisa desse tipo. Tentar fazer ele próprio a sua transmissão e tal. Não vai ganhar dinheiro com isso. Os 2 milhões da Globo estão de muito bom tamanho. Não é fácil. A gente está vendo a dificuldade para arrumar patrocínio agora. E às vezes colocar o América, por exemplo, em Itatiaia, eu vou falar um noticiário maior da América, talvez aperte até audiência com isso. Infelizmente, é a verdade, cara. É, tá aí, né? Querendo usar Atlético do Cruzeiro, não foi mais uma merda. Aí não sei. Aí, falar mal deliberadamente, eu já não sei. Mas enfim, eu até não, sugeri. Não, quando a gente. Quando a gente tava. Curiosidade. O Rio é um mercado maior que Minas? Mesmo tendo a população menor? Em termos de TV, essas coisas? Sim, porque a produção é lá, né? Ah, tá, entendi. Então. A produção não, a Globo tá lá, várias emissoras. Lá tem uma concentração de produção de conteúdo que acaba trazendo isso, essa força do mercado lá. Enfim, então, eu cheguei a sugerir a questão da camisa, quando a gente viu ali que Paraná, Paysandu estão fazendo suas próprias marcas, e aí neste ponto eu achei que talvez fosse interessante para o América. Porque eu acho que nesse o América consegue fazer alguma coisa que seja sustentável e que seja interessante financeiramente. Agora, eu estou falando isso sentado aqui no sofá da minha casa. Eu não tenho os números na mão. O América certamente tem os números na mão. Eu não sei dizer se eles já fizeram esse estudo. Porque se achar um fornecedor na China para encomendar, verificar a qualidade, produzir isso e você ter o controle dessa produção dessa camisa, é uma coisa muito simples hoje em dia. Eu daqui de Brasília faço isso sentado no sofá da minha casa. Acho que até de qualidade, cara, é tranquilo, porque quando a América teve aqui, uma marca mineira, a camisa não é de qualidade ruim, né? Não é de qualidade ruim. Aquela camisa de 2009, inclusive, é uma das camisas mais bonitas que a América teve, né? Eu me arrisco a dizer, inclusive, que eu gosto mais das camisas da Kick do que da Lupo. Acho a qualidade das camisas da Kick superior às das camisas da Lupo. Eu tenho camisa da Kick aqui que tá perfeita. Minha esposa resolveu botar uma das minhas camisas da Lupo para lavar ali na máquina nova. Ela saiu sem o zero do 10 da camisa. É claro que ela errou o setup da máquina, mas assim, saiu. Então, enfim, na bola, não é só com o América, não. É todo mundo que Enfim, o América, junto com o tal do Cláudio, da loja do América, eles têm condições de sentar a bunda na cadeira, ver os números e ver se é factível. Sem fazer conta, virar pra mim e falar assim: não dá. Desculpa, eu não vou conseguir acreditar. Então, se precisar de alguém pra mexer na planilha, indica um rapaz chamado Sérgio, mas eu acho que é factível. Mas é difícil saber também. Então, ficamos no achismo. Oi, Henrique. Algo mais? Diga. Sim, eu vou só passar os últimos aqui. Na verdade, eu vou pegar os melhores entre os últimos comentários, porque hoje a gente já falou muito comentário aqui. Se você colocar o Felipe entre os melhores, é sacanagem. O Bruno Marcos manda aqui que tem mais pessoas assistindo Decadentes hoje do que lá no estádio. Isso é uma verdade. O Lucas Bahia, parece que ele chegou por agora, porque encheu de comentário dele aqui. Ele manda que o cara coloca as piores opções, acredito que ele está falando do Anderson. E ele manda aqui que ele está num boteco ouvindo essa budanga, que deve ser a gente, né? E ele fala que depressão. Ô, Lucas, resta saber se é um boteco raiz ou um boteco Nutella, né? Se for um boteco raiz, você tá... Não, não. O cara que fala que tá com depressão realmente é Nutella, porque homem raiz não tem que ter depressão, não, velho. É verdade. Mas ele fica puto com a vida. Isso aí. Se tiver tocando Valdir Soriano, é boteco raiz. Isso aí. O Adolfo Orsi manda aqui que os clubes estão endividados e aceitam qualquer coisa. Que eles que deram esse poder para a Globo e ela agora interfere nos campeonatos. Deixa eu ver se tem mais algum aqui interessante. O Ivan Michael, deve ser. Ele chegou por agora também. Ele manda aqui que os times ruins, campanhas fracas, problemas com o público no estádio. O fato é que se o América quiser se manter vivo pelas próximas décadas, precisa mudar seu modelo de gestão urgentemente. Eu concordo com ele. Eu não sei qual a saída, mas a gente sabe que alguma coisa tem que ser feita, urgente, porque senão vai o fim da próxima. Os anos 80, com a América não tinha nem campo para treinar, o Marinho mesmo conta umas histórias a respeito disso, a América sempre tomava, né, tava eliminado pelo Goitacazes de campo. Acho que talvez seja a pior época da América, a gente não conseguir colocar mais gente no Mineirão nos clássicos, entendeu? Vamos aí tendo a América. E a gente tem que entender que a América sempre teve longos jejuns depois do Deca, né? Sim. Uai, foram 23. Foram 22, 22 anos. Até 93 foram 22 anos de jejum. Não, de 25 a 48, certo? Esse pessoal já morreu, Ramon. Mas nisso que o Ramon fala, ele tem a parcela de razão pelo seguinte, essa desculpa entre aspas, né, querer justificar o baixo público que a América tem sistematicamente com a questão esportiva, não cola, porque se a gente for parar para pensar, o momento esportivo que a gente vive hoje, ele é muito melhor que a boa parte do histórico recente que a gente tem no América. Não, aí é um dos problemas. Não é só o problema, eu acho que... Verdade. Existe toda uma conjuntura, não existe um fator determinante com esse baixo... Sérgio Tavares. Porque eu acho o seguinte, é o acúmulo das coisas. O cara que já é mais velho, ele já passou por aqueles outros jejuns, já ficou puto, mas ainda aí, aos poucos ele vai largando. Então... Não é por causa deste jejum agora, ou, né, que nem é o caso, porque nós ganhamos o último mineiro, mas não é por causa da situação agora, é o acúmulo das situações ruins, velho. Muito bem. Né? É uma coisa que você... Concordo. Muito bem. Entre outros fatores, só responder rapidinho ao Adolfo aqui. Eliminaram o Corneta de novo? Sim, Adolfo. Corneta tá com problema. Entre outros fatores, tá aqui, eu vou puxar um aproveitando, que o Marcos Grassi apelidou de Lixeira Gate, e é um fato que afasta pessoas da torcida do América. Ah, bem lembrado. Não é? Mais cedo, a nossa querida Mari já tinha soltado lá no... Logo quando ela foi ao jogo, e logo quando ela estava saindo do estádio, imediatamente após... O apito final, praticamente assim, minutos depois do apito final, ela mandou um áudio indignadíssimo lá no grupo, porque algum imbecil, muito chateado com o 4-1, como todos nós estamos, resolveu que era prudente, na saída do Mineirão, chutar uma lixeira. Ele não chutou simplesmente a lixeira, ele chutou a lixeira em cima dos torcedores do América que estavam passando ali naquele momento. E quem estava passando ali naquele momento era a Mari, que tomou essa lixeira na canela. Diz que o cara, ainda por cima, ficou nervosinho, resolveu xingá-la quando ela reclamou de ter tomado a lixeira na canela, né? Esse imbecil resolveu quebrar um patrimônio que não é dele, julgar em cima de uma outra pessoa, totalmente despreocupado com o mal que poderia causar a outra pessoa, causou o mal e ainda por cima acha ruim da pessoa reclamar que tomou a lixeirada. Deve ser a coisa mais normal do mundo tomar uma lixeirada quando você está saindo puto do estádio. Agora há pouco a Mari mandou uma foto aqui no grupo que ela está com um roxo de todo tamanho na perna, resultado da ação desse imbecil. Inclusive, imbecis como esse são pessoas que afastam a torcida do campo. Exatamente. E pegando esse gancho seu, manda. Vou até entrar no negócio que já aconteceu algumas vezes lá no grupo do WhatsApp, e é uma coisa que uma pessoa levantou hoje, tem que parar com essas briguinhas também que estão acontecendo entre organizadas do América, que tem gente achando, conheço o Lucão da Barra, conheço o Chicão, conheço o Marco Antônio, todos são meus amigos, então eu gosto muito disso. As pessoas têm que parar de achar que existe americano mais americano que o outro, que a sua torcida é mais importante que o clube. Entendeu? As pessoas têm que parar com uma certa coisa que também ajuda a afastar a torcida, entendeu? Pensar se essas organizadas existem, é porque é uma coisa maior chamada América. Entendeu? E a gente tem que começar a respeitar e parar com essas rixas, essas bobagens que estão acontecendo na torcida, que só ajudam também a tirar o torcedor de campo. Né? A gente já viu a América brigar com outros torcidos, e a gente não vai ser hipócrita, não. No futebol sempre vai briga entre torcidas, vai, não deveria acontecer, mas vai acontecer. O certo é que não ocorra, mas vai, é assim, é um fenômeno muito maior, né? Não entra nesse método. Mas é inconcebível um time, né, que não está levando 2.000 torcedores no estádio, meia dúzia se achar maior do que tudo. Então, essas pessoas, e cada um que quer fazer essa organizada, baseada no que seja, é um direito que tem. Se um acha que deve fazer de um jeito, uma torcida sul-americana, outra torcida europeia, outra torcida brasileira, que seja, beleza. Cada um tem seu jeito, a liberdade de pensamento, né? A pluralidade tem que ser mantida, né? Tem que ser preservada. Mas achar que a torcida organizada, né? Se achar que o meu grupo é mais importante que o seu, isso, ou eu sou maior, tem. Isso só está atrapalhando, isso está uma bobagem, é umas briguinhas que acontecem que. Sinceramente, desculpem, mas é idiotice. Vocês estão eu concordo com o que você falou. Aqui é brigar pelo clube, pelo contrário, vocês estão atrapalhando a América com isso. Eu concordo com o que você falou. Esse negócio de ficar de picuinha de uma organizada com a outra é uma grande besteira. Agora, eu vou extrapolar isso, porque isso vai além das organizadas. Porque naquela brincadeira que a gente fez de Raiz e Nutella, o Marinho também fez uma postagem no Facebook dele. Raiz no dela, teve comentário do tipo: Raiz é o torcedor que xinga, que não sei o que, e xinga o adversário, tarará. E Nutella é o cara que fala: não, aqui não é lugar de briga. Falou: olha, o negócio é muito simples. Se vocês estão achando ruim o minguar da torcida americana, o que vai reaver, crescer a torcida americana, voltar a fazer com que a torcida americana volte a crescer, é um ambiente tranquilo para as famílias. Porque você não vai pegar macaco velho e fazer ele virar casaca. É a criança que você tem que cultivar desde o início. E o pai não vai levar. Agora, o pai não vai levar. Um ambiente que tem confusão, brigaria, não sei o quê, corre o risco de voar uma latinha de um lado do outro, acontecer qualquer coisa, o pai não vai levar, não, cara. Pai nenhum vai botar o filho dele em risco. E acaba com o mais gostoso do jogo do América, é que todo mundo se conhece, todo mundo é feliz, todo mundo toma sua cerveja na Sandrinha. É o ambiente pós-estádio que torna, talvez, Exato. Mais interessante que ir ao estádio, porque o calor disso vai acabar. Então, seja a brigaria entre as torcidas do América, ou seja também o enfrentamento com a torcida adversária, uma coisa é legítima defesa, uma coisa é você se defender de alguém que venha te agredir. Outra coisa é ficar batendo papo e querer caçar confusão. Porque confusão você caça. Eu até entendo que lá antes do jogo, né, uma discussão lá mais acalorada e tal, beleza. Mas né, vamos pensar um pouco aí no que a gente também está fazendo para contribuir para esse ambiente se perca. Né? Vamos cada um aí se auto-policiar para evitar essas cenas lamentáveis que a gente já viu. Sérgio. É, eu até concordo tudo com você, mas eu ainda acho que o ambiente do jogo da América é muito agradável. Ele ainda é agradável. O que a gente não quer. Ah, mas então, eu vejo isso aí mais como uma bravata de ah, nós temos que lutar e tal, blá, blá, blá. No ambiente, no jogo mesmo, a gente xinga e tal, mas é tranquilo. É, claro. Excepcionalidades acontecem. Né? Eventualmente pode ter alguma coisa. Mas é tranquilo ainda. Guardadas as devidas proporções, são devido às bravatas que a gente leva a sério que um Trump chega na presidência, né, com o Bolsonaro tomando de voto. Guardadas as devidas proporções. Entendi. É uma coisa que a gente deixa de perceber quando é pequena, depois se uma proporção maior fica incontrolada. É uma cultura que não pode ser cultivada. É um caldo que hoje... Sim, hoje os Jogos da América ainda são tranquilos. Os Jogos da América ainda são um ambiente familiar. Agora, nessas bravatas, tem muito... Tem um caldo, há, sim, algumas pessoas que acreditam que esse é o papel do torcedor, de ser o bambambam. Bam, bam, e há, nesse caldo de cultura, o risco de você mudar esse ambiente. Então, acho que a gente tem que cortar desde o início. Acho que nem como bravata deve valer. É o que eu penso, pelo menos. E são pessoas de organizadas, cara, que a gente também tem que tirar o chapéu, né? Não bom só. Sim. Tem os caras que não tem apoio nenhum de diretoria, então levam. Exato. Já levei bandeira, voltar com aquelas bandeiras jogadas, voltar com aquilo molhado e tal. É um saco, tem que parar na polícia pra polícia revistar, enfim, os caras fazem. Eu defendo os organizados, não sou que pedindo extensão, muito pelo contrário. Acho que deve fortalecer. É, mas né, não vamos dar motivo, né? Já querem acabar com a festa no estado, não vão dar motivo para que eles acabem, né, que a polícia ou outros, né, outros segmentos acabem com a festa que vocês fazem, entendeu? Exatamente. E aqui, só para encerrar, o Lucas Bahia, já que informou que Nutella é o caralho, mandou foto do boteco onde ele tá. Deu para ver aqui pela foto. Boteco com mesa de... Ele tá tomando... Se essa que tá na mesa é dele, eu tô na dúvida se é a dele ou é da mesa da frente. Eu acho que a mesa dele tá do lado de cá, não tá na foto. Mas o companheiro de camiseta regata e alguns quilinhos a mais na mesa do lado tá tomando uma Brahma daquela piquitinha. Aquela... Não sei como é que chama. Não, daquela de latinha, 250ml. Isso. Tá fumando um cigarro de palha. O boteco você vê que é daqueles que tem freezer. Aqueles freezer que é só vitrine na frente. A mesa é de plástico vermelha. Tem um balcão de ardósia atrás. Tem um balcão. Isso, balcão de ardósia. Exatamente. Se tiver dolinha, rapaz. Tem um azulejo atrás com um rejunte preteado de sujeira. Então eu acho que é raiz. Isso. Classifica como raiz. É raiz. Tá de parabéns, viu, Lucas? Continue assim. Troféu Fumicocô. Muito bem. Muito bem. Quem será o correspondente? Marcos Grassi. Quem será o correspondente dos Decadentes em Murici na quarta? Vai, Marcos, a vaga tá em aberto. Você quer ir? só não tem verba para passagem. Mas se quiser ir, fica à vontade. Eu acho que, infelizmente, não teremos emissário em Murici na quarta-feira. O que nos impedirá de fazer o programa na quinta, porque ninguém vai assistir esse jogo, né? Nós vamos ficar só no radinho de pilha. Você acha que vai transmitir? É um jogo de 4 horas da tarde. Será que não tem alguma TV aí que resolve passar isso, não? Cara, eu acho que ninguém vai ser louco de levar equipamento da televisão. Não, um jogo em Murici, velho, sem chance. Murici é nóis, cara. O risco de queimar um aparelho é grandíssimo. A ESPN prefere transmitir a 15ª mesa redonda do dia. Nossa, a transmitir um jogo de futebol 4 horas da tarde. O Murici é qual estado? Alagoas. Lembrando, a gente não pode esquecer de lembrar do pessoal que ainda está valendo a votação para descobrir o que o Adson faz nas segundas-feiras. Isso. Essa é a grande. E o vencedor vai ganhar o troféu Fumiko Kuno, que é o medalhista de bronze do Japão nas Olimpíadas de Barcelona em 92, no esporte do qual o Sr. Adson se tornou um grande apreciador, que é o nado sincronizado, também muito conhecido bem como balé aquático. Muito bem. Então, provavelmente, nós não vamos ter programa na quinta-feira para falar desse jogo da Copa do Brasil, porque ninguém vai assistir o jogo. No próximo jogo, então, fica sendo o jogo do sábado de carnaval. Isso. Que a gente tem que planejar isso aí. Eu sei que eu vou assistir esse jogo. Então, na ausência ébrica dos meus companheiros, eu garanto que eu estarei aqui pelo menos para dar um oi. Seja, o jogo é que horas? Alguém sabe? É, acho que é 7:30. 7:30? Não vai gostar de jogar 7:30, viu? A conta de luz da Independência deve estar um absurdo. Vamos passar esse jogo para 4 horas, Américo. Conta Tombense. É, Tombense. Cara, aqui. Vai estar um caos para chegar na Independência. Vai estar difícil. Eu acho que vai ser ótimo. Vai pro bloquinho no Santa Tereza e vai a pé pro Independência, que vai estar sossegado. Aliás, dá para fazer. Eu quero saber com o Alisson se nossa ida tá combinada. Nossa ida tá combinada. Os trajes não estão combinados. Ah, mas... Eita, isso. Tá bom. Vamos conversar sobre isso ainda. Olha aí, Adolfo já se ofereceu aqui para participar do programa de carnaval. Adolfo, você já tá dentro, já te garanto. Beleza. Vamos ver se aparece mais gente. Isso vai ser. Eu e o Alisson e o Sérgio, vamos tentar fazer uma gambiarra lá e tentar falar de lá. Falar de lá? Eu vou ser testemunha. Bom, o jogo não vai ser na hora do jogo, não, só vai ser no domingo. Depois do jogo. Ah, vão fazer no domingo? Então, o programa é domingo, viu, Adolfo? Mas a gente vai conversar. Você tá dentro, então. Se mais alguém quiser participar, o convite. Vai ficar tarde, tá certo. O convite está sempre aberto. Quem já participou, volte. Quem não participou, participe. É fácil. Rápido, gostoso. É uma maravilha participar dessa colagem. Até hater nós temos já. Ah, a medida do sucesso. Né? A gente está tendo a participação das mulheres americanas, né? Para não. Pra gente ter. Dizem que a medida. Tá bem, a Mari tá precisando voltar. Né? Começa, tá cortado meu áudio? Deu uma cortada aí. Bem que eu vi. É o horário, gente, é o computador. Aqui, eu ia fazer uma pergunta aqui, esse programa de hoje não vai acabar nunca mais, não? Pois é, podia acabar agora. Não, pera aí. Muito bem. Pera aí, só. Vai. Faltou sempre falar do bolão, caramba. Fale do bolão, Sérgio Tavares. Bolão, depois desse desastre, desse jogo... É, a Rosália continua liderando o bolão com 21 pontos. Agora o Alan Rejanes pegou a vice-liderança com 20 pontos. E o senhor Henrique só está caindo. Ele já estava em primeiro, já ficou em segundo, agora está em terceiro com 19 pontos. Eu, como é que tá do pessoal aqui? Não acho que isso não precisa falar isso, não, Sérgio. Que é o mais importante. O Henrique tá liderando o nosso aqui. Depois tem eu e Ramon empatados com 13 pontos. O Alisson já ficou para trás, já tá com 10 pontos só. E o Corneta, que tinha os pontos, ele tinha perdido os pontos no STJD, nem apostou nessa rodada, então ele continua com 0 pontos. Muito bem, então é isso, senhores. Deem seus boa noites aí, o Alisson Fernandes. Boa noite, eu tô quase dormindo aqui de tanto que demorou esse programa, então não vou falar muito não para acabar. Muito bem, Sérgio Tavares. Valeu, galera, foi muito bom, apesar do resultado ruim, o decadente é sempre sensacional, desopila total, valeu. Rabo Gregório. Força, Sérgio, um abraço, amiguinhos. Muito bem, senhores. O Corneta... está... Ele falou que eu nem precisei. Força, Sérgio. Força, Sérgio. Hashtag, né? Hashtag da semana. A hashtag da semana é Força, Sérgio. Tamo junto. O Corneta não tá aqui, não tá se comportando bem a ponto de chegar até o final do programa e poder dar uma... A sua mensagem edificante. Deixa eu só falar uma última coisa aqui. Tem 16 pessoas que estão nos saturando desde agora, 8 horas da noite até estão agora. De parabéns. Vocês, 2 horas. Vocês estão de parabéns, é por vocês que nós estamos aqui hoje. É por vocês que vamos terminar o programa agora. É isso aí. Então, a mensagem edificante de hoje é: não chute lixeiras, principalmente em cima do amiguinho. Certo? Boa semana, galera. Se você tem chance, se você tem vontade de fazer isso, pule na lixeira você. Isso. E lembre-se, se tá ruim para você, imagina pro amiguinho que vê o time sendo goleado e a esposa no cofinho. Muito bem. Quarta-feira, vamos todo mundo 4 horas da tarde, tá sem fazer aquela corrente pelo Murici. A gente vai comentando lá no grupo do Decadentes, que ninguém vai estar trabalhando nesse horário mesmo, a gente sabe. Então todo mundo abre lá o WhatsApp e a gente fica batendo papo ali e comentando as pataquadas do jogo. Vai ser um Decadentes informal. Beleza? Valeu, galera. Valeu especialmente quem ficou até esse horário. Brigadão. Semana que vem nós estamos de volta. Abraço.